Bem-vindos a mais um programa na GCB Games. Meu nome é Lucas Esprícigo e esse é o GCB Cast. Nesse episódio do GCB Cast, vamos discutir sobre os indicados ao The Game Awards e nossas previsões para a premiação. Hoje, estamos aqui com o Luiz. E aí, galera? Esse ano eu achei fraco os concorrentes, as categorias, mas eu explico no decorrer do podcast. A gente está aqui também com o Luiz Wagner. Olá, meus queridos. Diferente do Costinho aí, nosso amigo da GCB, eu acho que 2016 foi um baita ano para videogames. Talvez não tão bom quanto 2015, mas ainda assim um putano. A gente discute mais a seguir. Já tem bastante discordância na introdução, então imagina o papo que não vai rolar durante o episódio. A gente também começou cedo. A gente também tem um Neto junto da gente. Olá, eu joguei a maioria dos jogos desse ano e foram experiências bem diferentes umas das outras. Vamos ver quem vai ser premiado no final. E a gente vai começar discutindo um pouco sobre o melhor multiplayer do ano, né? Que a gente tem Battlefield, Gears of War, Overcooked, Overwatch, Titanfall e Rainbow Six. Quais jogos desses estão realmente na disputa e quais vocês já cravam como possível ganhador desse prêmio? Ah, eu acho que esse ano não tem discussão, né? Acho que nem mesmo, tipo, você pegar um jogo que tem um componente multiplayer forte e nem, por exemplo, Battlefield, o Titanfall 2 ou mesmo Rainbow Six, esse ano não tem discussão, né? Parece que, tipo, a sensação mesmo é Overwatch. O que a Blizzard conseguiu fazer com Overwatch foi uma coisa sensacional. Conseguiu colocar o jogo no topo dos jogos mais jogados do ano e um dos melhores shooters do ano também, como a gente vai discutir mais à frente. E eu creio que não tem concorrência muito forte a esse ponto, porque o jogo conseguiu, acima de tudo, ser inovador na categoria shooter. Além do que, tem o fato que Overwatch, além de ser um excelente shooter, ele tem todo o suporte da Blizzard, você não vê muito problema nos servidores, e tá, durante o ano recebeu atualizações constantes de novos mapas, novos personagens, finais de semana gratuitos. Ele foi um jogo imbatível nessa questão. Nem mesmo o Rainbow Six, será que ele não consegue tirar desse prêmio? O Rainbow Six foi tipo uma história de redenção, né? Porque o jogo nasceu morto no ano passado, em dezembro, o jogo lançou muito tarde. Só que ao longo desse ano aí que passou, ele ganhou uma comunidade insana, né? E aí agora tá aí como um dos multiplayers mais populares aí. A questão de Rainbow Six, ele conseguiu fazer, igual o Luiz explicou, ele conseguiu fazer sucesso. Foi entre uma comunidade um pouco mais competitiva, né? De jogos multiplayers, obviamente, é o que a gente está discutindo. E conseguiu, inclusive, entrar em alguns campeonatos de esportes, conseguiu criar novos conteúdos com o passar do tempo. Mas é aquela questão, para ele conseguir concorrer à altura de Overwatch vai ser muito difícil. Eu acho que está muito abaixo. Esse ano é Overwatch mesmo. Eu acho que tem a questão de que Rainbow Six consegue... Falando por mim, ele conseguiu passar completamente fora do meu radar. Eu consegui passar o ano todo ignorando esse jogo. Agora, Overwatch é o tipo de jogo que você não conseguiu ignorar ele. Ele estava sempre com alguma notícia, com alguma atualização, estava todo mundo jogando. Então eu acho que exatamente por essa questão ele acaba ganhando. A segunda categoria que a gente tem aqui é o melhor jogo de esportes corrida. A gente tem o FIFA 17, o Forza Horizon 3, o MLB The Show, o NBA 17, Pro Evolution Soccer 17 também. Quais desses jogos que... vocês acham que... Qual é o favorito dessa categoria? Acho que Forza, assim, ele com certeza se manteve por cima até hoje, se mantém. E se for misturar esportes com corrida, é muito difícil tirar o lugar dele. Principalmente porque, assim, futebol é um dos jogos mais vendidos de videogames e de computadores, da mídia, né? Dessa no mídia específica. É disparado, mas vendido. Não, disparado. É coisa tipo assim, você vai comprar um videogame pra você jogar futebol. Tem que ter o FIFA ou o PES junto, né? Ou o PES. Senão você não tem videogame, senão não adianta você ter. E mesmo assim, tá muito saturado. Tipo assim, todo ano tem um, certeza, todo ano vai ter um PES, todo ano vai ter um FIFA. E mesmo com as mudanças deles, muito difícil eles criar uma coisa inovadora nessa área. Então, isso foi o que o Forza conseguiu fazer nos jogos de corrida, que foi espetacular, o jogo, particularmente falando. Então, eu acho muito difícil ele não ganhar esse ano, principalmente porque ele ficou muito alto na mídia. Os jogos de futebol em si, eles não... Não é que... Eu acho que eles não têm muito... expansividade pra mudança, entendeu? Tipo, eles não têm espaço pra mudança. Aí eles têm que ficar... Por exemplo, o FIFA 17, ele mudou o motor gráfico. Já é um puta avanço pra um jogo de futebol. Aí ele... E criou uma história. Modo história nele também. Modo história, né? Também, muito interessante isso. Aí também tem a inteligência artificial que eles arrumaram lá. Agora o cara taca a bola na intermediária, o outro cara avança por trás da defesa pra criar mais oportunidade. Então é isso que... Eu acho que esse ano é... A famosa aí, briga de FIFA e PES, esse ano o PES ficou muito, mas muito pra trás ainda. E o FIFA, a gente jogou lá na BGS e tava maravilhoso, assim. Eu não joguei aprofundadamente nenhum desses jogos, mas no meu artigo lá que eu escrevi pro site, você pode ver em gcbgames.com, eu tipo, coloquei com minha previsão lá que Forza Horizon 3 vai levar. E, tipo, eu acho assim, que é difícil você discutir isso. É, porque o jogo é um... Forza, principalmente a vertente Horizon, né? Que tem o Motorsport de Horizon. Acho que Horizon é sempre, tipo, um dos jogos de corrida mais aclamados do ano. E com Horizon 3 não foi diferente esse ano. Mas, tipo assim, como alguém que não tá por dentro de esporte... eu ouvi falar que o NBA 2K17 também é bem massa, sabe? Pelo jeito foi um jogo aclamado também. Mas eu acho que esse ano vai pra Forza Horizon 3 mesmo. A questão de NBA é porque, assim, no Brasil, por a gente não ter uma cultura tão grande do basquete, quem admira basquete, assim, sabe como que lá nos Estados Unidos o jogo é tratado, a gente não vê tanta mídia aqui. Mas lá é um fenômeno esse jogo. Ele e Madden, né? NFL. Mas, pra gente não vende absolutamente nada. O próprio MLB ali, do verdade. Baseball. E pra estar nessa lista aí, tem que ter tido uma repercussão muito grande, né? Porque jogo de esporte e corrida tem uma caralhada por ano. A questão é que no Brasil é futebol, então a gente acaba tendo uma mídia maior pra esses dois, né? Pra FIFA e PES. Então... Mas é que a gente, ao analisar a lista, a gente tem que analisar, tipo, o júri, né? Que vai eleger, então... É verdade. De brasileiro lá só tem ao jogo. É, tipo... E tem bastante mídia americana, né? Então... Dava, às vezes sai até um NBA que a gente não tá nem sabendo. Pois é. Eu acho que tem duas questões aí. Eu acredito que se eles forem voltar pela experiência mais redonda, o Forza ganha. Agora, se eles quiserem premiar o jogo de esporte que mais se modificou nesse ano, aí eu acho que a chance do FIFA ganhar e do NBA ganhar são maiores do que do Forza. Porque a mudança que o FIFA promoveu de ter uma história rica dentro do jogo... E, tudo bem, a gente sabe que a narrativa não é perfeita, mas é uma narrativa que vem sendo bastante elogiada. Eu acho que se eles quiserem premiar essa tentativa do FIFA de se reciclar, eu acho que as chances dele crescem bastante. Assim, a minha dúvida com relação a isso é só, tipo, o quanto eles levam a história, no caso de FIFA, em conta, sabe, como o melhor jogo de esporte. Eu acho que deveria ser levado em conta, eu não joguei o FIFA 17 bastante, eu joguei só a demo dele. Pelo que eu ouvi da história, parece, assim, pelo menos legal, sabe? Eu admiro eles sentarem algo novo, mas... Igual você falou, com relação à experiência redonda, acho que Forza Horizon 3 é o mais certo, assim... Mesmo porque, tipo, eu já vi muita gente que mesmo nem é fã de jogo de corrida tentar o Forza Horizon 3, porque é um jogo, não é um negócio assim tão simulador igual, por exemplo, Gran Turismo ou Forza Motorsport. É um jogo mais arcade, ou seja, você não precisa ter muita experiência. É um jogo de mundo aberto, indo por cima, num lugar que, tipo, você não vê muito nos videogames, que é a Austrália, né? E foi um jogo que... Igual eu já falei, tipo, ele trouxe gente até que não é admirador do gênero pra jogar ele. Mas então, até mas gente aí... que não é admirador de videogame, né? A gente vê comentando. Pois é. Só que aí entra naquela questão meio que nem o Oscar, sabe? Tipo, sempre tem aqueles filmes que não só, às vezes não são tão bem executados assim, mas como a proposta dele de apresentar algo novo é interessante, a academia acaba premiando. E esse é meu ponto de dúvida, porque o FIFA, ele tentou inovar, ele tentou promover algo a mais além das partidas, e eu acho que isso acaba ganhando muito jornalista. É, vamos ver, eu coloco minha aposta no Forza mesmo. Eu também. Eu vou com Forza também, então. Apesar de achar que o FIFA pode surpreender, mas já que botei Forza aqui na listinha. A próxima, próxima categoria da nossa discussão é melhor jogo para família. A gente tem o Dragon Quest Builders, o Lego Star Wars, o Despertar da Força, Pokémon Go, Ratchet & Clank, Skylanders e Imaginators. Essa categoria aqui eu acho que também já tem dois na disputa, né? Porque o resto eu acho que não tá muito lá, muito na disputa, né? O Pokémon GO e o Ratchet & Clank eu acho que são os dois mais favoritos, né? O Ratchet & Clank é sensacional. Tem uma palavrinha ali que, assim, falar em jogo de família, que é o tal do Lego, né? E hoje é o que faz sucesso. Sempre elogiado, sempre muito bom, sempre muito bem visto. Mas assim, o Lego Star Wars Force Awakens, eu não cheguei a jogar ele, mas assim, o consenso geral, pelo que eu vi, é de que o jogo, pelo menos, é superior aos últimos jogos Lego, saca? Mas ele também, tipo assim, não parece ser algo assim, diferente demais. Pokémon GO, se fosse pra ele ganhar, e eu previ a vitória dele em outra categoria mais pra frente da lista, seria exclusivamente por popularidade, porque... Se você for analisar, pelo menos de forma assim, objetiva, Pokémon GO não é um jogo assim, lá dos melhores, né? Então se ele fosse ganhar uma categoria dessas, eu acho que seria exclusivamente por popularidade. Já o Ratchet & Clank é um jogo assim, sensacional. Tem a análise dele lá no site, que eu escrevi mais cedo nesse ano, mas é o jogo que tipo assim, me fez ficar feliz de ver que ainda tem espaço para esses jogos plataformas infantis. Não necessariamente se resumem a Lego, sabe? É um jogo, assim, realmente excelente. É, eu concordo com o Luigi nesse ponto. Eu acho que Pokémon GO, se ele for ganhar, e eu acho que vai ganhar, ele vai ganhar em outra categoria. Nesse caso de melhor jogo pra família, eu acho que o Lego é uma boa aposta, mas eu acho que o Ratchet & Clank acaba ganhando. Tanto pelo eles retomarem algo antigo com uma roupagem nova e dar uma roupagem interessante pra eles, sem perder o cerne do jogo, tanto para ele ser bem executado, ter um bom humor, ele teve uma boa campanha de marketing, ele teve filme na época do lançamento, então eu acho que ele ganha essa categoria sim. Nesse caso, igual o Luiz já comentou, Pokémon GO, ele só tá aí por causa de popularidade. A questão é que Pokémon GO não devia ser um concorrente nessa categoria, porque é um jogo completamente simples, não apresenta nenhuma complexidade. Você vai comparar com Ratchet & Clank e Lego, por exemplo, que pra mim é os dois que vão concorrer. O jogo é muito simples, ele não devia estar nessa categoria, ele não devia nem ser um concorrente de peso. Mas aí que é o jogo nessa pra altura. Família tem que ser simples, pô. Acho que, tipo, beleza, mas... Mas eu acho que o Pokémon GO ele não se encaixa nessa categoria única e exclusivamente por uma coisa. Quando a gente imagina jogo de família, a gente imagina a família sentada no sofá jogando um jogo com os filhos. Essa é a minha concepção de imaginar um jogo de família. E o que se encaixa nisso? Pokémon GO é um jogo pra você jogar com os amigos. Né? Sai com o celular e vai pra rua e brinca, pô. Acho que o Lego pode entrar aí, o próprio Ratchet & Clank acho que é o favoritaço nessa categoria que ninguém tira. Mas não sei, é o Dragon Quest eu tava apostando bastante, mas também ninguém falou nele o resto do ano. Não sei, cara. Mas acho que já tem ganhador nessa categoria. Aí a gente tem a próxima categoria, que é o melhor jogo de estratégia, né? Que é uma categoria que o Luiz gosta bastante, pelo que eu saiba. Daí a gente gosto tem muito. O Civilization 6, o Fire Emblem Fates, o The Banner Saga e o Total War e o XCOM 2. E aí, quais são as suas apostas? É muito bom ver Civilization sempre em cima. É um jogo de estratégia bem clássica, muito bom. Por mais que eu... esse jogo de estratégia de turno vai me dando uma preguiça, mas de modo geral, ele é muito bom. O The Banner Saga 1, eu joguei pouco do The Banner Saga 1 e era muito bom, era muito bem falado. O 2, eu já não vi tanta mídia. Total War, eu sou meio suspeito pra falar, porque eu sempre achei uma bosta. Mas eu reconheço o que ele representa, assim, em termos de... o que ele representou mesmo pro jogo de estratégia. E XCOM, que eu achei muito interessante. Pra mim, tem muita chance de ganhar XCOM. Mas eu fico com Civilization 6. Eu fico com Civilization 6 também. Eu torço muito pro The Banner Saga 2, porque eu joguei o primeiro, eu gostei bastante. Joguei o segundo, eu achei ele bem interessante. Não é tão bom quanto o primeiro, não é tão impactante, mas é um jogo bom. Mas eu acho que quem ganha é o Civilization. É, eu aposto no Civilization também, mas eu... assim, eu tô meio em dúvida, porque eu acho que o Banner Saga 2, por mais que, tipo, igual o Costinha falou, não fez tanto barulho, acho que é um jogo que, assim, é um daqueles jogos menores que, às vezes, a galera tem a tendência de favoritar, pelo menos, tipo assim, pra dar um destaque maior pro jogo, né, que ele talvez não tenha tido durante o lançamento. Mas eu acho que, assim, se for pra ser a aposta mais segura, acho que o Civilization 6 é a melhor mesmo. Nessa categoria eu sinto falta do Company of Heroes, cara. É um jogo de estratégia que eu mais gosto, mas eu acho que eu vou um pouco contra a corrente aí, eu vou apostar no Total War. Mas eu vou, eu vou anotar o Civilization aqui pra vocês. Ganhar o bolão, hein? Eu queria muito que The Banner Saga ganhasse, porque The Banner Saga tem... um frescor na arte, na temática, mas o Civilization, ele é muito bem executado. Ele tá, tipo, ele tá bonito, ele tá polido e ele tá com umas mecânicas muito mais profundas. Então eu acho que isso acaba sendo um fator muito forte pra ele ganhar. É um dos poucos strategies de turno que eu realmente admiro, Civilization 6, Civilization em geral. Tem o jogo de turno, cara. Acho uma besteira. Eu também, eu não gosto, não. É meio chato mesmo. O negócio é tá bem louco, todo mundo fazendo ação ao mesmo tempo e... foda-se. O XCOM, falando dele um pouco, ele mudou a pegada dele? Eu acho que o problema do XCOM é que ele é meio de nicho demais. Tem uma parcela da internet, da mídia, que gosta muito dessa franquia, mas tem outra que não dá muita bola. Ele é basicamente um jogo de estratégia com fundo militar, né? Você cria seus soldados, você melhora suas bases, você vai para missões de campo. Então a própria temática dele, eu acho que já torna ele mais de nicho e mais difícil do que os outros. Eu acho que jogo de estratégia, ele tem uma mídia, um público mais reduzido ainda que os de RPG. Porque bem segmentado. Quando a gente fala de jogo de RPG, a gente pensa em um público bem específico. Assim, não tô falando dos RPGs. Você pode sair matando todo mundo, mas um RPG que você tem que mais pensar, você tem que usar mais estratégias. Eu acho que jogo de estratégia em si, eles têm um público bem mais reduzido e um público que eles admiram mais alguns outros detalhes. E pelo que eu vi no jogo, sisteminha de... os sistemas do jogo em geral, movimentação, de combate, de igual. Eu achei muito interessante jogar granada nos inimigos, dependendo da posição que você tiver. Isso... ficou muito, muito bem feito no jogo, ficou muito bom mesmo. Só que aquela história, não pegou, não parece que chamou tanta atenção assim, porque ninguém joga, né? Muito pouca gente, admirador. A categoria seguinte é melhor jogo de luta. A gente tem Killer Instinct, a terceira temporada. A gente tem o King of Fighters, Walking Tournament e o Street Fighter V. Não tem nem o que apostar, Street Fighter leva. Eu acho que primeiro porque Killer Instinct já morreu, né? Ele fez um burburinho na época que saiu, mas acabou rápido. O The King of Fighters, por mais que ele tenha sido uma tentativa interessante, ele tem problemas bem sérios de design, de perder um pouco das características que fizeram ele famoso. E Pokém é nicho demais, eu acho, que para ganhar ele não tem holofote o suficiente. Agora, o SF, como ele tem uma proposta maior, ele tem uma proposta competitiva maior, ele tem um holofote maior, ele ganha fácil essa. Também tô achando. Até porque, tu falou que o Killer Sim tá morto, acho que o que matou ele foi essa estratégia de colocar por temporadas, cara. Eu acho uma besteira tamanha pro jogo de luta que não tem noção, cara. Ah, é meio estranho. Solta os Eu não sei nem se isso foi ideia inicial da Microsoft. Eu acho que eles lançaram pra lançar junto com o Xbox One e não tava pronto e pô, vamos lançar temporadas agora. Aí começa a lançar isso, os personagens por temporada. Justamente. Acho que foi isso aí também. Concordo. Pra mim, The Legend of Jinx não devia estar nessa disputa. Por quê? Porque é um jogo, não é desse ano, é um jogo que foi lançado já alguns anos atrás e ele vem recebendo expansões. Pra mim, a expansão não deve ser premiada. King of Fighters, cara, ficou ali, mais um joguinho de luta. Eu particularmente acho que esse ano, pra jogo de luta, foi bem fraco. É, o Pokémon, né, Tournament, eu não conheço particularmente, não vou saber opinar, mas eu entendo que o Street Fighter foi o forte mesmo. Foi a única coisa pra falar que, ó, esse ano teve um jogo de luta aceitável, se bem que no começo do Street Fighter também foi bem... Pra vocês terem uma ideia de como foi fraco o ano do jogo de luta, a maioria das categorias tem 5 indicados, esse tem 4. Verdade. Ah, o que eu acho estranho é, por exemplo, não ter um jogo como BlazBlue, que saiu esse ano novo, e não tá aí. Olha, eu vou falar que eu jogo Street Fighter, até eu comprei no lançamento, eu entendo as reclamações que ele teve na época do lançamento, eu entendo que os fãs esperavam algo maior, mas eu vou falar pra você que eu ainda jogo ele praticamente toda semana, sabe? Tipo, os novos personagens que foram colocados são interessantes, os servidores estão ok agora. Até o modo história hoje em dia me incomoda menos. Agora a gente vai começar a entrar nas categorias um pouco mais aguardadas, né? Como o melhor RPG do ano. A gente tem Dark Souls 3. Eu tenho bom. É, Dark Souls 3, Deus Ex Mankind Divided, The Witcher 3, Wild Hunt, daí a expansão, né? Blood and Wine, World of Warcraft Legion, Xenoblade Chronicles X. Quais são as apostas para essa categoria? Olha, entre o Dark Souls 3, o Deus Ex e o The Witcher, são três jogos, assim, excelentes. Entre os três, por mais que, tipo assim, eu adorei Dark Souls 3, Dark Souls 3 foi disparado o jogo que eu mais passei tempo jogando esse ano. Eu tava jogando ele fim de semana passada de novo, e eu tava vendo minha contagem de horas lá, eu já tenho mais de 65 horas no jogo, isso é um absurdo pra mim. Então, assim, é um baita jogaço, teoricamente é o último jogo, o último Dark Souls, pelo menos por agora, né, é a conclusão da série. É um excelente jogo, eu não acho que é melhor que Bloodborne, que saiu ano passado, mas é um baita jogo. Eu acho que ele vai levar o prêmio, porque Dark Souls nunca ganhou nenhum desses prêmios no The Game Awards, nunca foi reconhecido. É, agora, por ser o capítulo de conclusão, seria, tipo assim, ideal, né? Tipo, reconhecer o legado que Dark Souls deixa pro resto da indústria. É um negócio que, tipo, tem a própria áurea, né? Ser Dark Souls. Mas, assim, Deus Ex Mankind Divided é um jogo excelente também. É, na minha opinião, um dos melhores jogos do ano, facilmente. E o The Witcher 3 Blood and Wine, eu sei que o Coxinha fica puto de expansão, tá concorrendo, mas Blood and Wine é a forma como expansões deviam ser feitas, é mais de The Witcher 3 e é uma baita adição. Eu acho que ele não se encaixa nem nas expansões costas que o Costinha citou, mas é porque ele é muito enorme, né, pelo que eu fiquei sabendo. Outro universo. Você pode gastar mais de 30 horas facinho em Blood and Wine, fácil. É um lugar completamente diferente, é uma história completamente diferente. Toma o jogo The Witcher 3 como base, né? Mas, cara, mesmo sendo uma expansão, é uma das melhores coisas que eu joguei esse ano. Eu acho que Dark Souls 3 leva também. É, como o Luigi falou, Dark Souls é clássico, né? E esse ano parece que o jogo conseguiu melhorar ainda, o que já era muito bom. Esse sistema de batalha dele é muito interessante pra quem gosta de RPG, pra quem gosta desse estilo, tem uma fanbase muito grande. Deus Ex, Mankind Divided. É interessante o jogo, eu não cheguei a jogar particularmente, mas eu assisti alguns gameplays, eu achei um jogo muito interessante. É outro jogo que se encaixa na categoria de que não é muito conhecido no Brasil, agora lá fora todo mundo ama. Tem um tempo já, né, que não lançavam Deus Ex, alguns anos. Desde 2011. Desde 2011, já tem muito tempo, então eles conseguiram melhorar muita coisa. The Witcher 3 Wild Hunt, como o Luigi já disse, eu detesto tentar ficar premiando expansão, por mais que a expansão seja grande, seja boa. Não premia, deixa quieto, O jogo já ganhou o jogo no ano passado. Tá bom demais. Não que seja ruim, mas eu acho que não devia estar aí. Então eu fico com Dark Souls. Bom, vamos começar aqui. Não tendo Final Fantasy aqui, se o Final Fantasy estivesse concorrendo, ele ia ganhar de todos esses. Mas eu acho que esse ano o The Witcher 3 leva pelo legado do jogo principal. Eu entendo que ele por si só é um jogo muito bom, mas eu acho que como o The Witcher foi tão bem construído desde o primeiro, a expansão acaba se beneficiando disso. Eu acho que Dark Souls não leva porque ele tem menos penetração no mercado do que o The Witcher. Ele tem uma fanbase legal, uma fanbase boa, só que não tem penetração para um jogador mais comum, eu acho. E aí ele acaba tendo o problema que Bloodborne, ano passado, foi muito mais interessante, foi muito mais fácil para as pessoas. Então eu acho que isso é um problema para ele. Eu entendo ele ganhar, tipo, como um prêmio, até mesmo de reconhecimento de tudo que a franquia fez, mas eu acho que The Witcher 3 ganha essa. Isso que você falou sobre Dark Souls ser nicho é completamente verdade. Tipo, é o que poderia impedir que o jogo ganhasse. Dark Souls, por mais que tipo, uma franquia que tipo, a cada jogo ficou cada vez mais popular, ainda é um negócio assim, você poderia apontar como nicho. Mas, tipo, você pega Bloodborne, que lançou ano passado. Bloodborne foi o jogo que introduziu a série Soulsborne, né? Que seria Dark Souls e Bloodborne. Mas, então, tipo assim, a série ganhou um número maior de fãs por causa de Bloodborne. E eu acho, tipo assim, por mais que Dark Souls 3 seja um jogo inferior, eu acho que Dark Souls 3 melhora bastante com relação aos outros Dark Souls. Porque os outros Dark Souls, um problema, assim, que até afastava muitas pessoas, não era nem necessariamente o fato de que o jogo é difícil, mas é porque é muito lento. Aí o Dark Souls 3 chegou e, tipo, ele não é necessariamente tão rápido, tão acelerado quanto o Bloodborne, mas é uma mistura ali entre o Dark Souls antigo e o Bloodborne. Então é um jogo, assim, menos entediante momento a momento, sabe? E, assim, eu acho que Dark Souls, ao longo desse tempo, criou uma fanbase, igual vocês falaram, tipo, que cresceu ao longo desses últimos tempos, e eu acho, assim, que eu ainda vou apostar. Mas, tipo, a gente tá, tipo, negligenciando aqui, por exemplo, World of Warcraft Legion, que eu tô completamente por fora de WoW, mas é uma expansão que, pelo menos quem jogava WoW antigamente, tá falando que é meio que fez a série renascer, assim. Questão do que o Neto falou ali atrás, eu sou contra a expansão entrar nesse mercado, talvez não igual nesse caso de World of Warcraft, deve aceitar ver quanto tempo tem quando lançou, o jogo lançou, né? Agora, The Witcher 3 tá pegando a fama, o Blood and Wine, tá pegando um jogo pronto, que é do ano passado, com algumas coisas melhoradas, tipo assim, mudou, né? Mudanças, e tá introduzindo em cima daquela fama dele, em cima daquela mecânica já conhecida, em cima de algo não novo, está criando, está conseguindo entrar de novo, tentar ganhar mais alguma coisa. Eu acho isso injusto. Injusto. Sim, particularmente. Igual você falou, tipo, The Witcher 3 levou o jogo do ano passado. Então não é como se The Witcher precisasse ser recompensado, sabe? Então, sim, se fosse pra mim votar, eu votaria em Deus Ex. Mas eu aposto em Dark Souls 3. E tu, Cocinha, como vota, deputado? Como vota? Dark Souls 3 também. Então a maioria fica com Dark Souls 3. Eu vou de Deus Ex. Agora a gente vai para uma categoria ainda mais aguardada, né? Que é a premiação de melhor jogo de ação e aventura. A gente tem Dishonored 2, Hitman, Hyper Light, Ratchet & Clank, Uncharted 4. E aí? É, essa é uma das categorias, assim, com melhores candidatos, eu diria. Porque Dishonored 2 eu ainda não joguei. O lançamento atrasou aqui no Brasil, eu ainda não consegui o meu. Mas, assim, considerando o pedigree que é o primeiro Dishonored, tenho certeza que Dishonored 2 deve ser um jogo excelente. Hitman, eu publiquei minha análise final essa semana agora. Hitman é um jogo que surpreendeu demais, porque a gente ficava naquela dúvida, ah, pra que dividir o jogo em episódios, saca? Coisa mais, dá mais preguiça. Mas Hitman provou que, tipo assim, é a série ideal pra essa formatação de episódio. Então é um baita jogaço também. Ratchet Clank, eu já falei, é um dos melhores jogos do ano, eu diria, um jogo fantástico. Mas, assim, esse ano, pra mim, eu acho que, assim, qualquer ano, uma categoria dessa, ação e aventura, Pra mim, fala ação e aventura especialmente, pra mim, a primeira coisa que me vem na cabeça é Uncharted. E Uncharted 4, por mais que seja um Uncharted, assim, mais reservado, no sentido de, por exemplo, as set pieces do jogo não são tão grandiosas como, por exemplo, dos dois últimos Uncharted, é um jogo que ainda, assim, tem um senso de aventura que não tem como, sabe? Tipo, tá certo que Nathan Drake é, tipo, uma encarnação de Indiana Jones, mas isso só cimenta o fato de que ele também, pelo menos pra mim, é o ícone da aventura nos videogames atualmente. Então, pra mim, quem vai ganhar Uncharted 4, e pra mim não tinha outra opção. Como o Luigi falou, Dishonored 2, assim, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pelo primeiro Dishonored, eu acho um jogo muito bom. Foi um tipo de jogo que eu peguei, eu olhei e falei, acho que vai ser só mais um jogo simples, não me surpreendeu muito, mas eu ainda não tive a oportunidade de jogar. E também acredito que seja muito bom. Esse estilo de jogo de Hitman, que é jogo de stealth, jogo de espionagem, desse sistema, também é uma coisa fenomenal, uma coisa que nos videogames, assim, sempre esteve no alto mesmo. E quem me conhece sabe que quando eu assisto E3, eu fico louco pra assistir as conferências da Ubisoft pra ver se ela lança um novo Splinter Cell. Até agora nada. Mas enfim. Ratchet & Clank, também muito bom. O jogo trouxe um sistema novo, um jogo de família, que a gente já até voltou lá atrás. Mas eu acho muito difícil Uncharted 4 não ganhar. Uncharted 4 com certeza veio pra ficar. Foi um jogo muito bem feito, um jogo muito completo. Um jogo que trouxe um público muito grande e a mídia também gostou muito. Então é assim, vai ser o jogo pra ficar no topo, não dessa categoria, mas provavelmente desse The Game Awards. Eu concordo. Eu acho que não tem como discordar disso não. Uncharted 4 eu acho que leva essa categoria. E pra mim o único motivo pra ele não ganhar nessa categoria é por ele ganhar em outra categoria mais representativa. Mas aí isso é mais lá pra frente. Mas assim, eu achei legal que nessa categoria tem dois azarões, né? O Ratchet & Clank, que não é um jogo de aventura, mas não é a mesma coisa que um Uncharted, por exemplo. Não tem a mesma temática, né? Ele tem uma temática bem mais infantil. Eu achei muito legal ele estar inserido nessa categoria. Eu também. E o Hyper Light, que é um jogo menor, né? Ele não é um jogo muito grande, ele não é um AAA. Tá sendo também chamando atenção. Eu achei isso muito bom. Até mesmo para as pessoas verem que o jogo ele não precisa ser AAA para ele ser uma aventura legal, para ele ser um jogo de ação legal. Quanto ao Hitman e ao Dishonored 2, tipo, Dishonored é um jogo que desde o primeiro eu dropei o primeiro, eu não gostei da temática, não gostei das mecânicas, então o 2 para mim vai passar completamente batido. O Hitman, no início, a ideia de ser serial, assim, por episódio, eu estranhei, mas depois eu vi que funcionou muito bem, então eu acho que isso é um ponto bastante positivo pra ele. Só que Uncharted é um monstro muito grande pra ser batido fácil, assim, né? Eu também acho que Uncharted ganha fácil, mas eu vou fazer uma objeção contra essa categoria, que eu acho que faltou um jogo aí, que até era bastante aguardado no ano passado, e eu acho que se encaixa bastante em aventura, que é Unravel, né? O Unravel lá da EA? Isso. Será que não se encaixaria? Eu não cheguei a falar. Eu acho que, tipo assim, eu... Deixa eu olhar aqui. Eu acho que na Metacritic o jogo deve estar, tipo, média 70, alguma coisa assim. Eu não sei. Eu não joguei o Unravel quando ele lançou. Mas, assim, 78 aqui eu tô vendo o Metascore dele. Então, assim, eu não sei se ele é um jogo, assim, grandioso o suficiente pra estar indicado. Teve muita gente que gostou dele. Eu não joguei, então não posso dar minha opinião. Também não joguei, mas, assim... Não acho que ter um concorrente tão à altura dos jogos que a gente tem, né? É porque, sei lá, né? Eu não conheço o Hyper Light, então... Eu acho que o problema do Unravel é que ele foi facilmente esquecido, né? O Hyper Light, como ele tem... Eu acho que o grande lance do Hyper Light, ele é uma aventura normal, não tem muito segredo, assim, nas mecânicas. Mas a arte dele é muito bonita, ele usa muito as cores, o neon. Então ele chama muita atenção. Agora, Unravel é meio que... As pessoas esquecem fácil esses jogos, assim, que são gostosos de jogar, mas não são nada que mude a sua perspectiva de videogame, né? Então todo mundo ficou com Uncharted. Uncharted. Com certeza. Agora vamos para a categoria de melhor jogo de ação. A gente tem o Battlefield 1, o Doom, o Gears of War 4, o Overwatch e o Titanfall 2. E aí? Doom. Eu fico com o Doom. Eu acho que esse novo jogo, ele tá muito bom, ele tá muito gostoso. É um jogo que te beneficia cada vez que você faz as coisas certas. E, ao mesmo tempo, a punição dele por errar alguma coisa não é uma punição frustrante. Então, tipo, ele é um jogo que ele sabe dosar as duas coisas. E ele trouxe um frescor pra série muito grande. Então, eu acho que Doom leva nessa categoria, por mais que os outros jogos sejam excelentes. Eu acho que essa categoria é uma das poucas que todos os jogos são bons. Mas, tipo assim, não é bonzinho, mas bons mesmo. Pra qualquer um que ganhar aí, tá bom. Interessante. Qualquer um que ganhar, tipo assim, tá por cima. Mas eu quero dar dois destaques aqui. Pro Titanfall 2 e pro Gears of War 4. Titanfall 2 por quê? Eu já vi algumas discussões, alguns gamers falando que o jogo é fenomenal, mas ele tá com a má fama do primeiro. Ele lançou com aquela ideia de que o primeiro jogo era muito hypado e não foi aquelas coisas, muito pelo contrário, foi um jogo de mediano pra baixo. E daí o povo não criou expectativas pra Titanfall 2. E só uma questão de dados um pouco interessante que eu vi, um cara discutindo na internet. O jogo foi lançado perto do lançamento de COD e de BF1, que é um dos maiores públicos de videogame, pode-se dizer, depois de futebol, digamos assim, que é o público de shooter. Tem gente que vai comprar COD todo ano, independente se o jogo for ruim, se o jogo for bom, eles querem jogar todo ano. BF... É só colocar um asterisco aqui pros haters, o novo COD é do caralho, não escutem o hatezinho da internet. Pois é, essa informação eu já não tinha, porque eu não cheguei a ter acesso ao jogo, mas interessante. E BF1, tem nem comentário, tanto que o jogo foi grande. Agora, Gears of War 4 foi um jogo assim, ele é muito interessante. Eu joguei pouco ele, cheguei a jogar bem pouco mesmo. É um jogo muito interessante, ele pegou, deu um gás muito forte na franquia Gears e parece que vai tocar pra frente, e parece que foi só uma introdução pra uma história maior que vai vir depois. E a Microsoft soube usar esse título, porque usando do sisteminha de retrocompatibilidade do Xbox One, quem comprasse o Gears 4 ganhava o código dos outros 4 Gears, que é o 1, 2, o 3 e o... que veio antes, né, o Judgment. E foi um sisteminha parecido com o God of War. Mas pra mim, quem vai ganhar mesmo vai ser Overwatch, porque questão de ação pura, movimento, toda hora, tiro pra tudo quanto é lado, jogadorzinho pulando, usando habilidades, foi assim, ganhou, né, ganhou o ano Overwatch, digamos assim. Ah, eu vou, que nem o Neto, eu vou de Doom. Eu não joguei o Doom ainda extensivamente, eu tô com ele aqui em casa, joguei um pouco, mas basta, eu diria que nem minutos, acho que basta alguns segundos, você tá com o controle na mão pra você ver o quão fluido Doom é, o quão diferente do resto dos jogos é. Ele é um jogo que, tipo assim, não só pro próprio PC é otimizado, mas mesmo pra versão do PS4, do Xbox One, é um jogo que é lindo e é um jogo que roda a 60 frames lisinho, mesmo nos consoles. E, assim, o Doom é um nível de velocidade, assim, em first person shooter que você não tá acostumado a ver, pelo menos assim, nesse gênero de, tipo, shooter militar, tá certo que Doom é, por exemplo, um COD da vida ou um Titanfall, mas ainda tem aquela vibe militar e tudo mais, mas é assim, é um jogo que consegue se diferenciar do resto da lista, acho que não tem nenhum aí que você pode atribuir semelhança. Eu aposto nele pra ganhar. Battlefield 1 foi um jogo que tipo, foi bastante aclamado pela imprensa no geral, Titanfall 2 a mesma coisa. Eu acho que o Titanfall 2, ele até teria uma boa chance de ganhar, porque, igual o Coachinha falou, ele foi um jogo que acabou sendo massacrado comercialmente. Por mais que do ponto de vista crítico, da crítica especializada, ele foi um jogo extremamente aclamado, basta você ver as notas dele aí. Em nível comercial, o jogo está sendo um fracasso imenso, a ponto de que até mesmo a Respawn, que é a desenvolvedora do jogo, diz que não sabe ao certo se vai existir o Titanfall 3. Pois é, mas assim, esse fracasso é culpa da EA, porque eles decidem lançar os dois maiores jogos do ano, pelo menos em shooters, os dois maiores shooters do ano deles, uma semana separado. Battlefield 1 lançou numa sexta, na sexta seguinte Titanfall 2 estava sendo lançado. Então isso é de uma estupidez imensa. Na outra semana, o Infinite Warfare, que é o COD desse ano, estava sendo lançado. Igual o Costa falou, não importa, todo ano vai ter milhões de pessoas que vão comprar o novo COD. Então, eles próprios balizaram as vendas do Titanfall 2. Eu acho que, assim, por ele ter sido aclamado criticamente, poderia ser uma forma de recompensar o jogo, saca? Dando esse prêmio pra ele. Mas como o Doom também foi, tipo assim, um fenômeno quando ele lançou um jogo, surpreendeu todo mundo, eu acho que ele acaba levando. O que eu acho engraçado é que esse ano teve muito shooter bom, né? Teve muito shooter relevante no mercado, que foi algo que eu não via há um bom tempo, ter tanto shooter. Porque geralmente, quando o Battlefield é bom, o COD é ruim. Quando o COD é muito bom, os outros são ruins. Quando... Tipo, então aí esse ano não, a gente teve o retorno do Doom, a gente teve um BF completamente reformulado, muito bom, a gente teve um COD muito bom, a gente teve a Blizzard entrando no shooter, a gente, todos os shooters desse ano são muito bons, qualquer um que você pegar, eles são interessantes. Esse foi provavelmente um dos melhores anos pra shooter, assim, em história recente. O que é engraçado, porque a maioria das pessoas quando compram um shooter, eu falo assim por mim, pelas pessoas que eu conheço, geralmente compra um shooter, e é o shooter que ele vai jogar multiplayer até sair outros jogos ano que vem. Esse ano não, esse ano eu me vi em dúvida em pegar Overwatch, pegar Doom, pegar BF1, pegar COD, é muito estranho isso. Também concordo que o Doom leve, mas eu acho que nessa categoria qualquer um que levar vai ter muito boas mãos, né, cara? A gente entra numa categoria não tão... aguardada, mas também válida para essa nova geração de jogos, que é o melhor jogo de realidade virtual, né? A gente tem o Batman Arkham VR, o Eve Valkyrie, o Job Simulator, o Res Infinite e o Tamper. O que vocês acham? Eu, em minha humilde opinião sobre realidade virtual, acho que o Batman leva pelo nome. Para mim é um pouco estranho pensar que a realidade virtual já chegou. Assim, eu tô falando chegou pros consoles, porque pro Brasil tá longe desse trem, e pra empresa também, né, pra indústria conseguir criar alguma coisa forte em cima dessa tecnologia, pra mim vai ter um caminho pela frente, mas é curioso saber, assim, que a gente já tá nessa era, mas como eu já disse anteriormente, eu não acho que já esteja uma tecnologia tão desenvolvida a ponto de criar uma coisa tão relevante assim. Eu, pelo nome, iria de Batman também, porque não sei, realmente não sei, porque eu já falei também, se tá um pouco distante ainda a realidade virtual pros consoles em si, pros desenvolvedores em si, imagina pra gente no Brasil ter acesso a essa tecnologia, né? Então, eu não sei. Então, pelo nome, eu vou de Batman. Ah, eu vou de Resident Evil, tipo, baseado exclusivamente na minha, tipo assim, meu contato com jornalistas no Twitter, na imprensa, que foi o que eu mais ouvi gente falar, não, tipo, Resident é o primeiro jogo em realidade virtual, assim, que você pode realmente chamar de um jogo inteiro, que lá não é só uma experiência à parte, porque por mais que o Batman Arkham, eu tô ouvindo direto o povo falar, o jogo, você quer mostrar a realidade virtual pra alguém que não sabe o que é realidade virtual, você vai e você mostra o Batman Arkham, porque, tipo, é um negócio que, tipo, te possibilita, mesmo que de forma, assim, restringida, você, porra, você ser o Batman, né, tipo, verdade. Isso é insano, saca? Isso é, tão, é algo que só uma tecnologia com realidade virtual permite. Então, eu acho que o Batman Arkham VR tem boa chance de levar, eu... Sim, realmente tô em dúvida, no meu artigo eu coloquei como Res, como minha previsão. Eu vou manter essa previsão, mas eu não duvido que o Batman Arkham leve. Eu vou junto com o Luigi, eu acho que o Res leva essa. Primeiro, tanto por ser um jogo completo, quanto por todas as vezes que eu experimentei o VR, pra mim as melhores experiências pra mim com realidade virtual eram situações em que eu não tinha nenhum elemento parecido com a nossa realidade. Então, quanto mais eu saía do meu ambiente normal, ou era uma nave espacial, ou eu ficava microscópico, ou eu estava lutando com um feitiço na rua. Então, para mim, quanto mais diferente é, mais atrativo acaba sendo a realidade virtual. Eu acho que por isso o Res leva, mais até do que o Batman. Pelo que eu não lembro se o Rez tava no, na BGS, mas eu sei que o Batman tava. E a gente não conseguiu testar ele, até foi uma das minhas maiores decepções do evento. Porque era muito, muito, muito restrito quem podia ir lá. E mesmo a gente como imprensa não conseguiu. Mas eu vi bastante gente falando bem, cara. Acho que pelo nome, acho que foi um... Principalmente no Brasil, acho que em outros lugares fora aí, grandes centros, tipo os Estados Unidos... fora desses lugares, eu acho que foi os dois jogos que mais chegou, assim, né? O Batman e o Rez, né? Acho que por isso, talvez a gente tá tão meio a meio aqui. Eu gostei pro Batman e vocês dois pro Rez. Então, vamos ver o que vai dar. Próxima categoria da lista é o melhor jogo mobile ou portátil. A gente tem o Clash Royale, a gente tem o Fire Emblem Fates, o Monster Hunter Generations, e o Pokémon GO e o Severed. É que eu acho que é dificílimo não ser o Pokémon GO. É. Por pura questão de popularidade, né? Eu acho que não tem, assim, discussão. Porque você pegava a categoria que a gente viu mais atrás, a de melhor jogo de família, fora o fato que a gente comentou de que Pokémon GO não é necessariamente um jogo que se encaixaria família, assim, pelo menos no que você pensa no gênero. E naquela categoria você tinha outros jogos mais conhecidos, como por exemplo Ratchet Clank. Aqui você pega esses jogos mobile, não tem nenhum jogo aqui que em qualidade possa disputar a popularidade do Pokémon GO, né? Porque por mais que você pegue jogos como o Severed e o Monster Hunter Generations, foram jogos, assim, que eu ouvi falar muito bem a respeito, mas que são extremamente nicho. Então, muita gente que vai votar nunca vai ter tido contato com esses jogos e vai na escolha fácil, popular, que é o Pokémon GO. Eu acho também que é muito provável o Pokémon GO ganhar, justamente pelo que o Luigi falou, o jogo foi muito popular, mas eu acho que tem um pequeno problema com o jogo, que é a questão de que ele não adianta, ele não se manteve. Ele foi um estouro, ele foi uma febre durante um mês, talvez. Hoje em dia tem gente que joga, mas não é naquela frequência que a gente estava acostumado a ver, inclusive coisa de televisão, coisa ridícula, tanto de gente que joga. Então, eu acho que isso pode ser um pequeno problema para Pokémon, porque eu não sei se o jogo tinha realmente qualidade para se manter no topo, ele só foi uma febre. E Clash Royale, né, que é a continuação do Clash of Clans, que, pelo que eu entendi, né, posso estar falando besteira também, me perdoem. Clash of Clans é muito famoso, né? Todo mundo jogava um tempo atrás e foi um jogo que conseguiu se manter, mas por um tempo maior. Chegou o Clash of Royale, eu não sei como é que ficou a fama dele, porque eu não sou um dos entusiastas dos jogos mobile. Mas eu também acho que é muito difícil Pokémon GO não ganhar, por mais que não acho que seja merecido. Então, enfim. Eu acho que se Pokémon GO ganhar, ele vai ganhar pelo que ele representou, que a gente nunca viu um fenômeno como Pokémon GO, nunca. Não importa o que seja dito sobre jogos, um fenômeno de você ver pessoas que nem são ligadas a videogame baixando um aplicativo e saindo às ruas claramente brincando com aquilo, acho que nesse volume de pessoas nunca foi visto. Mas eu acho que quem vai ganhar é Monster Hunter, por ter uma experiência mais redondinha de jogo. Ele, enquanto jogo, ele é mais jogo do que Pokémon, sabe? Ele é mais fechado, ele é mais do que a gente imagina que funcione como um jogo. Então eu acho que ele acaba levando, porque ele é bem executado, ele é bonito, ele tem os elementos de Monster Hunter que as pessoas gostam, e eu acho que ele te dá uma experiência melhor de videogame, e que eu acho que é o que deve ser avaliado aqui como o melhor jogo mobile, entendeu? Não o quesito popularidade, mas sim o que é o jogo em si, o cerne do jogo em si. Então a maioria fica com Pokémon GO e o Neto contra a corrente vai de Monster Hunter para essa categoria. Aí a categoria seguinte é melhor jogo independente. A gente tem o Firewatch. Essa é uma das mais fáceis. A gente tem o Firewatch. Minha categoria, finalmente. O Firewatch, o Hyper Light Drifter, o Inside, o Stardew Valley e o The Witness. E agora? Inside, fácil. Não tem discussão, eu acho. Eu acho que Inside não só tipo, vai ganhar, mas é o que devia ganhar. Eu joguei o Inside essa semana. Eu não gosto de usar essa expressão, mas eu acho assim, que Inside é um daqueles jogos assim, que eu acho que o hype dele meio que se alastrou demais, sabe? Eu acho que é um jogo um pouquinho superestimado. Eu gostei bastante do jogo, acho que é um jogo lindo, o estético dele é lindo demais. Inclusive ele vai ganhar uma das próximas categorias. Mas eu acho que, tipo assim, o design, o som do jogo também é fantástico. Mas eu não vou chamar o jogo de pretensioso, mas eu acho que, tipo assim, ele sendo abstrato demais e tentando fazer um comentário social ali, eu acho assim, que ele não consegue, saca, chegar onde ele quer. Mas é um ótimo jogo, eu gostei bastante dele. Eu gostei do Firewatch também. Firewatch é um jogo, tipo assim, que pelo menos durante a maioria dele, ele é um excelente jogo. Eu acho que chega no final o jogo se caga. Acho que ele... Você pega, por exemplo, há uns anos atrás, o Gone Home. O Gone Home é um jogo belíssimo, é um jogo que eu amo de morrer. É um jogo que não tinha medo de tratar de um tema simples, de forma simples, sem tentar, tipo assim... Não, mas não é nem só isso, não tentar explodir a própria trama pra dimensões maiores só pra efeito de conflito, saca? O Firewatch faz isso, é um jogo que, tipo assim, durante a maioria do tempo você tá conversando, é um jogo que basicamente, igual eu citei na minha análise, você pode ler no site, é um jogo que, tipo assim, você pega uma inspiração, ele pega uma inspiração clara da trilogia do Richard Linklater, que é os filmes Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol, Antes da Meia-Noite. São três meus filmes favoritos, são filmes que eu amo até a morte, e que o roteirista do Firewatch falou que assistia esses filmes em loop enquanto estava escrevendo o jogo. E dá pra você ver claramente essa influência, porque é o jogo inteiro. Você pega o Henry, que é o protagonista, e a Dalila, que é a mulher que tá num post florestal, e vocês estão conversando por algo que tá o tempo inteiro. Os diálogos do jogo são excelentes. Só que chega no final do jogo, o jogo tenta criar um conflito muito artificial, muito escroto, pra falar a verdade, só pra ter aquela sensação de chegar num clima, saca, desnecessário, e é meio que arruinou o jogo pra mim, porque talvez ele poderia até, na minha opinião, superar o Inside. Só que por causa do final eu não consigo, então eu vou de Inside, eu acho assim, questão de previsão, é difícil você prever diferente do que Inside. É, jogo indie, né? Eu vou retomar a discussão que eu sempre faço quando a gente discute. A que ponto a gente pode considerar um jogo de jogo indie? Jogo indie é um jogo criado por um produtor por fora, com pouco investimento, ou virou uma categoria de jogo mesmo? Porque, assim, vários jogos indies estão tendo investimento pesado, estão tendo produtor que, assim, já não é mais indie, né? A partir do momento que chega esse ponto. Eu acho que os que estão aí são todos indies de naturalidade mesmo. É. Assim, a questão é que eles não têm uma publisher grande por trás, né? Nenhum desses jogos são publicados pela EA ou Activision, nem mesmo, por exemplo, pela Microsoft ou pela Sony. Eles necessariamente não dão... Eles não dão investimento comercial, pelo menos não em nível grande. Então, pelo que eu sei, a descrição dessa categoria é os jogos que são produzidos fora do ecossistema AAA. Jogos. Esses jogos aí, por mais que, assim, você pega o Inside passa uns bons anos em desenvolvimento. O Limbo é o quê? De 2010, 2011? O jogo fez, tipo assim, foi um dos primeiros indies que fez... Isso, foi um dos primeiros indies que fez barulho, o jogo vendeu muito. Claramente deu lucro pra Playdead. Mas, assim, é um jogo que ainda continua, assim, o desenvolvimento dele fora desse esquema de EA, Activision, Ubisoft da vida. Por isso que acho que deve ter uma categoria aí pra eles. Então, jogo indie nunca foi e provavelmente nunca será um gênero que eu gosto particularmente de acompanhar, de jogar, mas Inside me chamou a atenção, porque ele mostra que ele tem um sisteminha, às vezes até plataforma... Muito bom, muito bem criado, com mecânicas diferenciadas, não é uma coisa repetitiva. E a mídia também achou isso, o público gostou muito do jogo. E assim, eu, pelo que eu vi, eu assisti gameplays, eu gostei de ver o jogo. Jogaria? Não sei. Mas é interessante a ideia dele. Eu acho ele muito melhor que o Limbo. Ele é muito melhor que o Limbo. É, também 6 anos de diferença, né? Então... Não, mas ele é Inside, tipo assim... Até por fora, né? Que você fala. Parabéns, porque os quebra-cabeças do jogo é... Eu acho, assim, que mais pro final ele estende um pouco demais, sabe? Tipo, você tá chegando meio que no clímax do Yogi, ele ainda te força a fazer uns quebra-cabeça, você fica, véi, por favor, sabe? Tipo, só vamos terminar. É, mas na maior parte do tempo, os quebra-cabeças do jogo são bem massas mesmo. Tipo assim, não só criativos, mas, tipo assim, variados, saca? Você nunca fica sentindo que você tá fazendo a mesma coisa. Interessante. Pois é, eu ficaria com o Inside dessa lista, mas é porque não é o que mais me chamou a atenção, foi o único. Então... É, eu vou contra vocês de novo. Eu acho que o ganhador de melhor jogo independente com certeza vai ser The Witness. É, The Witness é um jogo que... Ele é um jogo indie na sua essência. Ele é um jogo indie que transparece isso em todas as etapas que você passa dentro do jogo. Desde os pequenos, das pequenas dicas narrativas que você encontra dentro do jogo. Desde o fato de que esse jogo também foi feito por apenas um cara que passou 10 anos nesse jogo... É do mesmo criador do Braid, que foi um dos primeiros indies a fazer sucesso. Ele que abriu as portas para toda essa galera que veio depois, inclusive Limbo. É, o cara é meio babacão, às vezes, na internet. É, isso já é... Só abrir um parênteses, eu recomendo, todo mundo tem interesse nessa indústria indie. Um documentário tem Netflix, inclusive, é Indie Game The Movie. Ele acompanha o Jonathan Blow enquanto ele fazia o Braid. Acompanha o criador daquele... Como é que é o nome da Fez, isso? E os criadores do Super Meat Boy. É muito massa você ver esses caras envolvendo os jogos deles, surtando. E o Jonathan Blow realmente às vezes é meio babaca. Mas é um mundo massa de se acompanhar. Eu recomendo bastante esse documentário. É, e eu acho que isso transparece muito em The Witness. O The Witness ainda tem o espírito do jogo indie do começo dos anos 2000, 2005, 2008, ele ainda tem essa essência. Firewatch eu acho um jogo fenomenal, eu gosto muito da narrativa dele, eu gosto muito da maneira como as coisas são conduzidas. É um jogo bonito, é um jogo visualmente agradável. O Hyper Light é a mesma coisa, mas em comparação com todos esses outros, eu acho ele menor. Inside me incomoda ele beber tanto do mesmo estilo do Limbo. É, eu não vi nada muito diferente do que eu já conhecia da produtora da época do Limbo, entende? Ele é um jogo novo, mas ao mesmo tempo eu consigo olhar pro Inside e saber quem fez, entendeu? Eu sei, eu mesmo se eu não convivesse com videogame, não gostasse da indústria indie como eu gosto, eu conseguiria olhar o Inside e falar, ah, eu acho que eu já vi isso em algum lugar. E ia me remeter ao Limbo. Eu entendo que talvez seja uma arte do estúdio, assim como a Devolve é especialista como publisher em jogo 16, 8 bits. Eu entendo que talvez seja a linha artística desse estúdio, mas isso me incomoda e isso eu acho que pesou muito para eu não gostar tanto do Inside. O Stardew Valley, eu gostava muito de Harvest Moon. Eu acho que o Stardew Valley ele sabe pegar as melhores coisas do Harvest Moon e tornar algo novo. E só que o problema dele é que às vezes ele é muito arrastado, então eu acho que talvez isso torne ele um jogo difícil. Agora o The Witness, pra mim, ele é a perfeição assim, pra puzzle. Os puzzles são inteligentes, é um jogo em que o aprendizado dele, a curva de aprendizado dele é muito gostosa. Você, encontrei um puzzle que eu não sei fazer. Aí você pula esse puzzle, anda pela ilha, faz uns outros puzzles que vão te ajudar a entender como aquele que você tá travado funciona. Então eu acho que todos esses aspectos do The Witness tornam ele o campeão dessa categoria. O The Witness, eu tipo assim, eu joguei o jogo, tipo, deve ter jogado ele por umas, sei lá, 5, 6, 7 horas no início do ano. Mas é um jogo, tipo assim... O fato, eu não confio nele ganhar nem um pouco, porque é um jogo, tipo assim, o gênero puzzle é um gênero que muita gente tende a se manter distante, saca? E eu admiro isso que você falou, realmente, a curva de aprendizado ao longo do The Witness é algo, assim, que é desigual, saca? Você nunca... é algo diferente mesmo. É um jogo que você sente que você tá aprendendo os padrões que o mundo do jogo te ensina, e isso é genial. Mas é um jogo que, tipo assim, por ser puzzle, é um jogo que eu mesmo, por exemplo, eu me afastei dele. Eu não mantive até o fim, porque... E aquele negócio, agora eu joguei ele o quê? Em janeiro, fevereiro, voltar meses depois, eu já perdi toda a carga de aprendizado que o jogo tinha me passado. Então, assim, é um jogo que acho que é difícil de prender, sabe? Ele é meio, igual a gente já falou de outros jogos, ele é meio nicho. Então, eu sei lá, eu mantenho um Inside, por mais que eu concordo com você, igual eu falei, eu acho que Inside é um jogo superestimado. Né? Tipo, ele é basicamente uma extensão do Limbo e só. Anularia meu voto nessa categoria por vários argumentos. É, eu amei o Firewatch, só de ver ele, eu não joguei, mas eu acompanho desde que começou o projeto da Campo Santo, e os caras fizeram um trabalho magnífico, tanto em design do jogo como narrativa. É... Zé, nossa, mas o final dele, velho, me incomoda muito. Incomodo muito. Mas acho que ele num todo ele vai, sabe? Uhum. Aí o Inside, como o Neto já tava até comentando, acho que ele tem essa identidade do Limbo, talvez a identidade da própria produtora, né? Mas eu acho que o The Witness vai levar pela personificação do indie, cara. Ele é a personificação do indie. O cara passa 10 anos fazendo porra de um game. O cara desiste, tenta, volta de novo, faz, tenta, volta. Meu, o cara foi um batalhador pra fazer essa porra. E atrasa, e atrasa, e atrasa. E saiu. E saiu um baita do jogo. Então, eu acho que sim. Então, se eles forem analisar pelo... não só pelo jogo, mas pelo que envolve o indie, eu acho que eles dão pro The Witness. Se eles forem analisar o jogo em si, eles vão de Inside. E se os caras tiverem, sei lá, bem doido no dia, eles vão dar pro Firewatch. Mas eu acho que... provavelmente, cara, pelo que falam, eu não manjo muito da categoria, talvez dê Inside. Mas pelo que o nosso manjão da categoria falou, vai dar o The Witness. Então eu vou anular meu voto nisso aqui. Agora a gente tem uma categoria bastante importante nessa lista, né? Não por importância de mercado de games em si, mas por uma importância mais social que os games têm, que é o Games for Impact, né? Os jogos provocativos que abordam temáticas sociais ou problemas reais. Nessa categoria a gente tem o 1979 Revolution, o Black Hood, o Orwell, o Seu Hero Cast e o Ted Dragon Cancer. Qual desses vocês acham que leva essa categoria? Eu acho que Death Dragon Cancer foi o jogo provocativo do ano. É, por mais que os outros indicados tenham características interessantes, Death Dragon Cancer é um jogo que... ele... sabe quando a gente tem a expressão filmes para chorar? Death Dragon Cancer é o jogo para se chorar. É o jogo para você sentir as emoções. É o jogo que vai te contar uma história pessoal, às vezes até demais. Então eu acho que nisso ele ganha dos outros. Assim. O Death Dragon Cancer é o único jogo que eu já ouvi falar nessa lista, pra falar a verdade. Quando eu escrevi o artigo pro site das previsões pro The Game Awards, eu falei que tipo, não tinha conhecimento de nenhum desses, a não ser ele, né? Esse Death Dragon Cancer é aquele jogo que os pais fizeram pra retratar tipo, o período... do tratamento de câncer do filho deles, né? Morreu, isso. Isso. Pois é, eu acho que ele deve ganhar, até porque, tipo assim, não só... eu acho que assim, a ressonância emocional dele deve ser maior com a galera, mas ele, igual eu falei, é o único jogo desse que eu ouvi falar. No meu artigo eu previ aquele Orwell aí, que simplesmente por uma pesquisa rápida na internet, base na Metacritic também, mas eu previ errado, né? Isso aí eu posso falar. Isso aí eu acho que vai dar o Death Dragon Cancer mesmo. Nesse sentido, eu também só conheço Death Dragon Cancer e eu acho que o jogo apelou, digamos assim. É, no bom sentido, né? Se é que a gente pode falar que é um bom sentido nessa situação. Por quê? Câncer é uma doença muito séria, é uma doença muito pesada. E câncer infantil, uma criança, retratar a história de uma criança nessa situação, se você não se envolver emocionalmente, mesmo que minimamente quando você entende a história, você, assim, digamos, em outras palavras, ser desumano. É uma coisa meio fora de sentido isso. Então, é uma temática muito séria, que o jogo aparentemente conseguiu abranger muito bem, porque, igual, pelo que eu vi do jogo, não era bem a ideia ser um jogo, ter um mínimo de disputa, mínimo de sistema, nada. A única coisa que os pais queriam era homenagear um filho que morreu de câncer. Ou uma filha, não sei. E eles criaram um jogo pra isso. E no decorrer do jogo vai contando as histórias, como que eles lidavam. Doença sumiu, doença reapareceu. É, assim, é realmente chocante. Quem convive nessa área, quem minimamente sabe o jeito que... como é sério a temática e como, e pelo pouco que eu vi, eles abordaram muito bem. Eles conseguem, eu acho que o segredo é que eles conseguem abordar a doença, e por mais que tenha um lado triste, eles não são sensacionalistas, né? Ele é um jogo que ele fala muito por metáfora, ele fala muito por metalinguagem, tem todo um diálogo interno dentro do jogo que você só consegue sabê-lo visualmente. Então eu acho que eles sabem tocar a questão com um certo... até com uma certa leveza, com uma certa beleza na homenagem que eles fazem. Que é o meu problema, por exemplo, com 1979 Revolution, tá? Como possível ganhador. Porque ele é um jogo que você é um fotógrafo durante a Revolução Iraquiana. E ele é muito mais cru, sabe? Ele te apresenta as informações, ele te apresenta a guerra, ele te apresenta a revolução de um modo muito mais cru. Ele não tem muito um viés filosófico por trás. Então eu acho que nisso ele acaba perdendo. Eu não joguei nenhum desses jogos, mas eu tenho uma crítica para fazer sobre o mercado de jogos em si. Porque é uma categoria tão importante, né? Porque... imagina, a mídia de entretenimento como um todo, ela dá uma perspectiva muito agradável e também muito desagradável sobre vários problemas sociais, né? Por que será que todo ano o Games for Impact nunca tem um game grande? Por que sempre tem que ser um jogo indie para abordar um tema sério? Por que não é um jogo um pouco mais conhecido ou tipo com a grande publisher por trás? Por que eles não investem num jogo pra dar um impacto social na galera que joga? Essa é uma ótima discussão, porque realmente parece que, por mais que, tipo assim, eu ache a gente como mídia, os videogames ainda estão na infância, isso eu não falo, tipo assim, de forma pejorativa, mas é, assim, a gente ainda tá muito, assim, focado demais em fazer jogos só... tá, que a violência parece que é a banal. Principal ferramenta de você jogar. Você pega mesmo um dos melhores jogos do ano aí, o Uncharted 4, é um jogo que tá certo, tem que... é arma, você pega Gears of War, é arma, você pega Call of Duty, é arma, você pega... tudo, todos os jogos parece que embasam muito na violência, saca? Como resposta de design. E infelizmente, realmente, a gente não vê nenhum jogo grande, pelo menos assim, é muito raro você ver jogo grande querer fazer comentário social, assim, que não saia do feijão com arroz, né? Até mesmo porque tem uma questão muito importante de que boa parte dos desenvolvedores e das empresas, elas são, é que nem um texto que saiu algum tempo atrás, elas são a maioria homem, branco, heterossexual, que tá desenvolvendo o jogo. Infelizmente, essa é uma realidade. Você não conhece muitos desenvolvedores negros, ou muitos desenvolvedores assumidamente gays, ou muitas desenvolvedoras mulheres, para poder ter essa mudança de perspectiva. E existe um outro fator, é que nem o Battlefield 1 é um jogo passado na Primeira Guerra, que é a guerra mais sangrenta da nossa história moderna. Ela consegue ganhar da Segunda Guerra Mundial, porque ela foi a guerra de trincheiras, a guerra onde as mortes eram muito mais pelo tempo que você passava no campo de batalha do que pela morte rápida. E você vê que isso não tem muito... não é muito abordado no jogo. Não tem uma profundidade narrativa no jogo para te mostrar isso. E ao mesmo tempo tem um outro jogo menor, aquele Valiant Hearts, que também se passa na Primeira Guerra Mundial. Eu gostei desse jogo. é um jogo pequeno e eu terminei ele chorando, eu terminei ele às lágrimas, porque ele é um jogo que, ao te contar uma história, ele não tá preocupado se você está contente com aquela história ou não, se você vai parar a história naquele momento ou não. E eu acho que é isso. E eu não culpo as grandes empresas de terem que pensar no público. Eu acho que faz parte, a missão delas pensar em agradar o público, mas o desenvolvedor indie, ele tem muito mais a possibilidade de: eu estou fazendo esse jogo porque eu quero contar uma história, não porque eu quero vender jogos. Pois é, no caso do Valiant Hearts, a gente ainda tem que dar crédito para a Ubisoft, né? Porque o jogo é desenvolvido, incubado pela Ubisoft. Você pensa, um jogo como Valiant Hearts é, sim, de uma produtora grande, então merece crédito. Mas assim, essa questão, você pega, por exemplo, que eu tava falando mal do Firewatch, dele, tipo assim, a maior parte do tempo ele tratar de forma madura com temas como, por exemplo, depressão e tudo mais, e chegar no final ele querer ter algum ponto de trama pra gerar conflito artificial. Você pega o Gone Home, que eu exibi como contraponto, e eu posso expor lá Gone Home agora? Pode. Eu acho que pode, já foi dado tanto faz, luz. Né? É, pois é. Porque o Gone Home, ele é um jogo que ele trata justamente, tipo assim, de um tema que você não vê. O jogo é sobre você como irmã de uma garota, você chega em casa um dia, se não me engano, 95, a casa tá vazia, você começa a investigar a casa, você vai descobrindo uma história que vai se desenrolando através de relatos que você vai achando pela casa, que é da sua irmã que se descobriu ser gay. E que ela tá se apaixonando por uma menina na escola e elas querem fugir juntas. E é você... E o jogo é justamente sobre isso. Tipo, é a descoberta do amor na adolescência entre duas meninas, saca? É algo que você não vê. E esse é um dos maiores méritos de Gone Home, que pelo menos é um jogo que ganhou destaque em 2013, foi considerado um dos melhores jogos do ano, justamente. Porque é um jogo que não estava preocupado em fazer conflito só para efeito de conflitos. E é um jogo que tratava de forma delicada, sabe? Com um tema que você não vê, e sim, de forma bonita. É, infelizmente a gente não tem muitos Gone Homes por aí. A gente tem tanto shooter, né? Tipo, shooter histórico. Mas só que a grande maioria não aborda o ponto de que a guerra é o grande mal ali. Tipo, existe a guerra como se fosse, pô, que massa, que tu pega a arma, vai lá e pau e tal. Mas a Ubisoft, ela já faz muito tempo, cara, que ela é, assim, de incubar jogo um pouco mais dramático. Até hoje, eu tenho muito carinho pela série Brothers in Arms, que é da Gearbox. Cara, sensacional. Os caras têm uma aliança muito grande um com o outro ali. Tu comanda um esquadrão na Segunda Guerra Mundial e desde... Daí tem vários jogos, tem os caras que são paraquedistas, tem os soldados mais padrões, assim. Esse cara, eles sempre têm uma aliança, assim. Um morre, dá aquele peso e tu sente falta. Não é tipo, ah, morreu o cara do teu lado, vem outro de cobre, né? Tipo um COD, um BF da vida. Acho que deveria ser explorado mais essa ideia um pouco mais sentimental da guerra. Mas senão a gente vai ficar levando a violência a um nível tão banal, tipo, a gente mata aqui, beleza, já renasce logo. A gente não tem um amor pela pessoa, por mais que seja apenas o personagem que tá do lado, entendeu? Até nisso, eu acho que um Games for Impact encaixa até nisso mesmo. É, mas BF tentou fazer uma coisinha parecida, né? Os primeiros trechos de gameplay de BF, você se vê como um soldado aleatório em determinadas situações, assim, né? Que você acaba morrendo. Mas é sempre assim, né? Não, nem sempre. O 3, é o 3, eu acho, que os caras estão dentro de um carro e caem na água e o outro fica, não sei o que, é me salva. É sempre tem um dramazinho, assim. É diferente. Não, mas foi diferente, sabe por quê? Assim, pelo que a gente tá falando, realmente, tipo assim, o Battlefield 1, eu acho assim, que é um conceito, não dá pra você falar também que o jogo se aprofunda demais. Eu ainda não joguei a campanha dele. Mas pelo que o povo tá falando, realmente, pelo menos ele tenta, assim, explorar, pelo menos com um pouco, saca, de delicadeza, essa questão da guerra, da glorificação da guerra. Tá aí, o jogo com certeza glorifica a guerra de alguma forma, querendo ou não, porque você joga pra se divertir. Só que você tá jogando um jogo que retrata um contexto que é absurdo, sabe? Tipo, particularmente brutal na história da humanidade. Só que pelo que eu ouvi falar, o Battlefield 1 ainda tenta, assim, pelo menos dar um toque de humanidade nas histórias que ele conta. Minimamente ele consegue fazer isso. Minimamente ele consegue, não é uma situação assim de igual. Porque esse que você tá falando, se não me engano, era o 4, que você cai na água. Mas é, tipo assim, 4 soldados, 4 conhecidos, 4 amigos dentro de um carro, e nossa, vai morrer, não sei o quê. Não é dessa forma que eles trabalham. Eles trabalham como se fosse um soldado aleatório em uma situação aleatória de guerra que, independente do que ele fazer, ele vai morrer. Ele tenta dar essa visão, ele não chegou assim, ah, igual, sou fodão, que eu vou sair matando todo mundo. O BF1 também teve uns... tentou retratar algumas situações de guerra que podem ser comuns, mas, de modo geral, o jogo não foi completamente glorificador da guerra. Glorificou, igual o Luigi falou. Mas ainda tentou fazer uma coisinha diferente, ele tentou ir ao extremo. É uma coisa que eu tenho curiosidade com o BF1, é como é que eles retratam a questão da guerra com as bombas de cloro, né? Porque na Primeira Guerra Mundial a gente teve começaram a se utilizar o cloro como arma química, e as pessoas morriam depois de 3 dias de sofrimento porque não sabiam que estavam inalando. Demorou-se muito tempo para se fazer uma contramedida. E eu não sei até onde o BF consegue trabalhar isso, entende? E é algo que é muito bem trabalhado no Valiant Hearts, que é um jogo menor. Então essa dissonância narrativa que tem em jogos de guerra meio que acaba tornando essa categoria importante, porque ela mostra que é possível você pegar um jogo, algo que vai te entreter, e ter uma discussão sobre isso, ter um embasamento, ter alguma coisa que te diga mais do que só dar uns tirinhos por aí. Mas fica crítica em cima do jogo que é pra ter crítica, então. Praticamente metalinguagem isso. E a outra categoria super importante aqui é melhor performance. Que a gente tem Alex Hernandez como Lincoln Clay em Mafia 3, Cici Jones como Delilah em Firewatch, Emily Rose como Elena em Uncharted 4, Nolan North como Nathan Drake em Uncharted 4, Heath Summer como Henry em Firewatch e Troy Baker como Sam Drake em Uncharted 4. Caralho. E aí, as apostas? Os indicados. Certo? Pois é. Olha, eu vou apostar no Nolan North pela performance dele como Nathan Drake no Uncharted 4. O Nolan nunca ganhou prêmio pelo papel dele interpretando Drake nos Uncharted antigos. Ele concorreu pelo, se não me engano, pelo Uncharted 2 em 2009, no Video Game Awards. Não ganhou. E assim, o Nolan North é um dos melhores atores da indústria. Ele e o Troy Baker, que também está concorrendo por Uncharted 4, são provavelmente os dois melhores atores da indústria. Eu amaria ver a Emily Rose ganhar. A Emily Rose, sério, eu amo essa mulher de paixão, vocês entenderam. A Elena é uma das minhas personagens favoritas de todos os tempos. Adoro a Elena. E tipo, muito se deve à performance da Emily Rose. Tanto ela quanto o Nolan North já fazem esses papéis há 10 anos. Ou seja, eles estão uma década construindo esses personagens. Muito do que esses personagens são modelados neles, nos próprios atores. Então, assim, o elenco de Uncharted é uniformemente sensacional. Até mesmo o vilão do jogo é um ótimo vilão. Mas, assim, por mais que eu amo a Emily Rose, eu acho que quem mais merece mesmo é o Nolan North, porque, é igual eu falei, ele tá uma década fazendo esse papel e o Nathan Drake se tornou basicamente um ícone, saca? Tipo, ele é um dos personagens mais reconhecíveis dos tempos modernos, assim, saca? Pelo menos no mundo dos videogames, ele é pelo menos na marca PlayStation, o Nathan é a cara, sabe, do PlayStation por causa do impacto que a Uncharted teve na Sony. Então, assim, é a melhor performance dele que eu já vi até hoje, melhor performance do Nolan North. Eu acho que, tipo assim, ele, pelo roteiro de Uncharted 4 ser um roteiro que exige muito mais, e de todos os personagens, mas especialmente do Drake, por ele ser o foco do jogo, e é o que eu sempre falo, Uncharted 4 é um jogo que você pode dizer que é um estudo de personagem, porque você realmente, tipo assim, você tá vendo, você tá aprendendo, você tá acompanhando e descobrindo como é que um personagem por que ele se comporta da forma que o Conan se comporta. E o Nolan North faz isso de maneira, assim, impecável. É um cara que, tipo assim, é um ator que tem um timing cômico perfeito. É um cara que sabe ser engraçado. E ele mesmo, que deu muito desse tom de humor pro Nathan Drake desde o primeiro jogo. É um cara que sabe demonstrar, tipo assim, emoções. Mesmo assim, quando o negócio é mais subjugado, saca? Sem ser explícito demais. Ele sabe colocar esses maneirismos nas performances dele. E no Uncharted 4, isso é o ápice do que ele já fez até hoje. E assim, mesmo como a cara do herói, ele é um cara que encarna esse cara ansioso por aventura como ninguém, saca? Então esse ano, assim, pra fechar esse ciclo que Uncharted criou desde 2007, eu acho que seria o ideal se recompensar o Nolan North. E, como eu disse, mais que merecido. Eu gosto de falar, que eu já vi em vários locais também, eu acho muito interessante a frase, que o Troy Baker é o onipresente dos videogames, né? Porque, falando em atuação, eu acho que, pelo menos pra mim, o primeiro nome que vem à cabeça é a dele, né? Em questão de captura de movimento em games, coisa do tipo. Primeiro, é muito difícil essa categoria ficar fora de Uncharted. Então, eu acho que qualquer um que ganhasse dentro de Uncharted ia ser bom, porque questão de performance mesmo, antigamente eles só avaliavam a voz, né? E que era melhor dublagem. Hoje em dia tem que avaliar um total, que eu acho genial, porque a captura de movimento foi pra um nível absurdo. Então, eu sei lá, eu vou concordar com o Luigi, porque eu já conheço de Uncharted há um tempo, e Nathan Drake é um personagem muito interessante, e provavelmente muito disso se deve ao ator. Então, o principal motivo de você ver essa presença de Uncharted 4 aí, tipo, dos 5... Quantos são? Metade da lista são concorrentes do Uncharted. É muito também por causa do trabalho de direção do Neil Druckmann. O cara tá lá dirigindo os atores, assim, com uma mão firme absurda, sabe? Que o cara sabe dar espaço também pros atores fazer o que precisa, quando precisa também. Tem um... Quando The Last of Us lançou, em 2013, lançou junto um documentário também, um tempo depois, chamado Grounded, que ele acompanhava o processo de desenvolvimento do jogo. E tem uma parte lá que enfoca bastante essa direção do Neil Druckmann dos atores. E no início de The Last of Us, pra quem jogou, tem uma cena lá que é particularmente, assim, esgotante emocionalmente, sabe? E mostra o Neil Druckmann dirigindo o Troy Baker nessa cena, o Troy e a menina que tá envolvida na cena, que é a filha dele. E tá lá mostrando o Neil fazendo o Troy Baker repetir, o Troy e a Hannah, que é a atriz, a menina lá, repetir essa cena que você tá vendo que tá acabando com eles, porque exige um empenho emocional absurdo, e basta você ver a cena no jogo pra você reconhecer isso. E o Neil fazendo o Troy e a Hannah repetir essa cena vez após vez, após vez, após vez. E aí eles gravaram essa cena, beleza. Aí decidiram o corte que ia ser o corte ideal. Semanas depois, o Neil Druckmann ligou pro Troy Baker e falou: Troy, a gente vai precisar regravar uma cena. Aí o Troy falou: não, beleza, qual a cena que é? Aí o Neil falou: é aquela. E aí foram lá e gravaram de novo aquela cena fodida do início do jogo até ficar perfeito. Então, assim, é um trabalho sensacional esse que a Naughty Dog faz com os atores, mas muito também se deve à direção que eles têm do Neil Druckmann. Mas, assim, ó, em questão de elenco, não tem como, é o melhor elenco que tem, saca? Bom, eu, como sempre, o diferentão da equipe, eu vou votar na Cici Jones como Delilah. Eu entendo os seus aspectos, eu acho que o trabalho de todo o pessoal de dublagem no Uncharted é sensacional. Eu ficaria muito feliz se a Emily Rose ganhasse, porque eu acho eu acho a Helena uma personagem muito agradável no jogo. Eu acho que ela é uma personagem eu acho ela uma personagem condizente com o jogo e condizente com o ser humano normal, sabe? Você consegue encontrar uma Helena num local que você trabalha, com as pessoas que você convive. Mas, pra mim, você não consegue encontrar um Nathan Drake no universo normal. Não consegue encontrar um Sam Drake. Pra mim, eles são puramente personagens de jogos. Você não consegue transportar isso pro mundo real. E eu acho que a mágica da Helena é que você consegue transportar a Helena pro mundo real. Você consegue ver aquele estereótipo de pessoa num ser humano comum. Só que eu acho que o trabalho da Cici Jones em Firewatch é interessante porque você não vê a Delilah em Firewatch. Você não tem contato com a Delilah. Seu único contato com a personagem é por áudio. Então, se o trabalho dela não fosse bom, você não consegue criar uma conexão com a personagem. Você não consegue criar uma conexão com o enredo. O que torna o trabalho dela muito mais difícil. Porque ela realmente, a Cici, ela não teve um trabalho de... Ah, não, agora você tem que prestar atenção que o seu personagem tá pulando um morro. Não, você não sabe, você não tem nenhum auxílio visual para entender a mensagem que ela tá passando. Que é diferente do trabalho que acontece com o Troy Baker, que ocorre com o Nolan. E você tem todo aquele amparo visual para poder entender a trama. Em Firewatch você não tem nada disso. Então eu acho que por isso a Delilah, a Cici Jones, merecia esse prêmio. Eu acho que, tipo assim, tanto o Rich Sommer quanto a Cici Jones dão duas performances assim, que eu adorei. Eu realmente concordo com você, pendendo exclusivamente no trabalho de voz deles, eles fazem um trabalho fantástico, saca? São os diálogos entre os dois, tipo assim, são muito naturais. Então, assim, você realmente, porra, são duas pessoas conversando casualmente, né? São realmente, assim, duas performances excelentes mesmo. Mas eu ainda acho, assim, que por ser, especialmente por ser o último Uncharted, e Uncharted ser uma série que pendeu tanto, mas tanto no estabelecimento dos personagens, eu acho, assim, que é natural, que eu acho merecido que eles recompensem pelo menos alguém do elenco. Sim, eu ficaria muito satisfeito se a Emily ganhasse. Eu acho que eu entendo o trabalho do Nolan, entendo o trabalho do Troy, eu acho eles fabulosos no que fazem, mas eu acho que eles vão ter a oportunidade de ganhar esse prêmio em outros jogos. Enquanto o trabalho da Emily nesse jogo e o trabalho da Cici em Firewatch são coisas tão sublimes, tão pontualmente sublimes, que eu acho que mereciam ser premiados. É, cara, tem uma cena em particular lá que em Uncharted 4 que eu fiquei vendo que, véi, a Amy Rose tinha que levar um prêmio só pra essa cena, saca? Véi, eu amo demais com essa, entendeu? Eu acho que essa é mais uma daquelas categorias que quem ganhar, tá bom. É, porque só tem gente boa aí, cara. Bom demais. E a gente tá entrando cada vez mais, né, nessa ideia de que os games são um cinema, cara. Não sei se vocês estão notando isso, que a gente tem muito papo pra falar sobre ator que interpreta um personagem, cara. É uma coisa... Pois é. Tá pegando um nível muito... Eu não esperava tão cedo um negócio assim, cara. E eu amo isso, né? Ah, tu que é? Gosta de cinema e jogos? Pois é. Poder falar de videogame da forma como você pode falar de cinema é algo que eu amo. Mas infelizmente ainda não acontece, né? Tá começando a acontecer. Infelizmente ainda não... não, tá começando, mas não é tão aberto assim, você falar de videogame igual você fala de cinema. Um dia chegamos lá. Tomara. Mas eu acho que aqui, cara, é difícil. Difícil não fugir de um dos Uncharted, tá? Acho que é um dos três. Não vai fugir não, é muito difícil mesmo. Acho que o coitado da história é o Lincoln Clay, né? O Alex Chertoff. Eu não joguei o Mafia 3, mas eu ouvi falar que a performance dele é muito boa no jogo. Sim, mas só que quanto o cara que ele caiu aí, não tem nem como, né? Especialmente porque Mafia 3 também é um jogo que não foi lá considerado muito bom, né? Então não tem aquela vontade de premiar o jogo. Ele acabou sendo bem decepcionante em vários aspectos, né? Que nem que a gente tá analisando... Questões cinematográficas do jogo, Mafia 3, que tinha tudo pra estar no páreo nessas questões, ele meio que abandonou a narrativa em detrimento da jogabilidade. O que é muito triste, porque a ambientação do Mafia 3 era muito interessante, né? Uhum. E saber que é uma franquia assim que é de nascença, ela já é bem cheia de performance e estilão de cinema, né? Você se lembra? O 2, principalmente, é... Nossa, maravilhoso, cara. Eu acho que também pecou nisso aí, mas aí a gente deixa pra um outro podcast mais à frente ainda nesse último mês do ano, pra gente falar um pouco da retrospectiva dos games. Mas então a maioria ficou com Uncharted, com Nolan. Eu fui o único que votou na Cici do Firewatch. É, eu anotei aqui também. A próxima categoria é melhor áudio e design ou design de som. Battlefield 1, o Doom, o Inside, o Res Infinity e o Tamper. Eu já vou dar a minha opinião. Acho que o BF vai levar pela imensidão de sons que tem que ter um jogo tamanho como é. Agora, o quanto isso vale nessa análise dos caras, não sei. Eu acho que Battlefield sempre tem alguns melhores trabalhos de som que tem, saca, por aí. A DICE, pra falar a verdade, é um estúdio que o trabalho de som que eles têm nos jogos deles é algo assim, que é impecável mesmo, basta ver. Mesmo o Star Wars Battlefront, que saiu ano passado, fora a recriação visual maravilhosa que eles fizeram do Star Wars, mesmo a recriação dos sons, né, velho? Tipo, você meio que sente que tá na batalha, naquelas batalhas grandiosas de Star Wars. E Battlefield é a mesma coisa. Tipo, é um trabalho muito cuidadoso que eles fazem. Mas, primeiro que, tipo assim, eu acho que é muita sacanagem dessa categoria de emendar melhor música com design de som. Eu acho que são coisas assim, que dá pra você separar facinho. Mas, assim, fora o Battlefield 1, eu gostaria... O Inside tem um trabalho de som também excelente. É, tipo, o contrário, basicamente, do Battlefield 1. Se o Battlefield 1 é aquele... toda aquela questão de explosões, tiros pra todo lado, pra cá e tudo mais. O Inside, ele apoia o design de som dele num minimalismo técnico mesmo. O próprio passe do moleque quem você tá controlando no jogo é algo que é eficaz para criar tensão dentro do jogo. Os próprios sons diegéticos dos ambientes que você passa servem também para esse trabalho de criar atmosfera e criar tensão. Então é outro trabalho assim, que eu acho excelente, mas eu acho que quem vai levar é o Battlefield 1 mesmo, seria a aposta fácil. Eu vou entender se o BF1 ganhar, eu acho que vai ser merecido, porque fazer o som de guerra deve ser algo muito complexo, porque tem muita coisa ocorrendo ao mesmo tempo, mas eu vou ficar com Inside nessa categoria, mas mais por um fator além do jogo, além de eu achar que ele tem um trabalho muito bom. Eu tava lendo algumas coisas, né, porque o jogo saiu, e numa matéria, eu acho que é da Polygon, ou da Kotaku, eu não sei, acho que é da Polygon, que eles estavam conversando com os desenvolvedores, alguns sons do Inside foram capturados dentro de um crânio oco para poder ter aquela sonoridade diferenciada. Então eles emitiam um som dentro de um crânio e o som que a gente escuta é como aquele som reverberou dentro do crânio vazio. Então, eu acho que só isso já mostra um pouco como eles foram extremamente inventivos e extremamente cuidadosos com o trabalho deles dentro do Inside. De Battlefield, Doom e Inside, pra mim, qualquer um que ganhasse seria excelente também. BF1, questão de guerra, coisa assim, eu acho que poucos jogos de tiro conseguem retratar questão de sonoridade igual ele. Barulho dos veículos, relação de distância que tá acontecendo em determinada ação, barulho dos tiros variando quando o efeito sonoro realmente vem pra você. Então eu não ficaria surpreso se o BF1 ganhasse, porque é muito bom mesmo. Eu acho que quem vai ganhar vai ser Inside, porque pra mim é uma trilha mais original e que parece que combina mais com aquele ambiente, com aquele estilo de jogo. É muito bom também. Mas eu ficaria extremamente feliz se Doom ganhasse. Eu gostaria muito que Doom ganhasse, porque já entra uma coisa bem pessoal, porque é um estilo de música, é um estilo de coisa que eu gosto, sabe? Que combina também, obviamente, perfeitamente com as ações que estão acontecendo, com o ambiente em geral. Mas eu acho que quem vai ganhar vai ser o Inside. A próxima categoria é melhor direção de arte. A gente tem o Abzu, o Firewatch, o Inside, o Overwatch e o Uncharted 4. Eu voto em Abzu. Eu acho que Abzu é da Giant Squad, que foi criada pelo por um dos fundadores do estúdio que fez Flower e Journey, o Matt Nava. E Abzu carrega tudo aquilo que esses jogos eram. Ele carrega a beleza pura das cenas. Ele consegue pegar uma imagem que já é bonita, que já é interessante, e consegue atribuir um significado para ela. Então, do mesmo jeito que em Flowers a gente tinha a beleza de uma cena mais minimalista, em Journey a beleza de uma cena muito maior, aquela imensidão, em Abzu a gente tem a beleza do desconhecido, a beleza do oceano, aquela beleza que ele conseguiu trabalhar tons de azul de maneiras diferentes. Eu acho que tudo isso para mim torna Abzu o ganhador dessa categoria. Eu acho assim, que essa categoria, com exceção do Overwatch, que eu não gosto muito do estilo visual, eu gosto de todo o resto, de todos os outros. Eu acho que Uncharted 4 tem um trabalho de direção de arte incrível, desde tipo assim, dele retratar, por exemplo, os lugares que o Nathan Drake e o irmão dele passaram a infância, como aquele orfanato das freiras, até tipo paisagens paradisíacas como a praia que você descobre no momento do jogo. Então é sensacional. Firewatch também é um jogo que tipo assim, carrega uma identidade visual que é única também, é um jogo lindo. Abzu também é um jogo extremamente bonito. Mas eu acho assim, que quem vai ganhar aí, provavelmente é o que mais merece, é o Inside mesmo. Porque é um jogo que é realmente muito lindo. É um jogo que, quando eu tava jogando ele, eu toda hora, assim, pelo menos pelos primeiros minutos, eu ficava apertando o botão share do PlayStation pra dar um print screen na tela. Toda hora. Toda hora. E todos esses print screen que eu dava, eu poderia facilmente imprimir e emoldurar aqui em casa. E que ele ficasse, porra, velho, que imagem bonita, saca? É um daquele tipo de jogo que você pode, tipo assim, realmente elogiar a fotografia, o trabalho de fotografia do jogo, porque, assim, parece que cada plano do jogo foi concebido, assim, com menores detalhes. Eu acho um jogo muito lindo, Inside. Pra mim, a disputa vai ficar entre Inside e Uncharted, mas eu acho que quem ganha é Inside. Por quê? Porque Uncharted, ele é muito bonito, obviamente. O realismo dele, eu acho que tipo assim, foi um dos melhores em relação ao fotorrealismo, em mostrar cenários paradisíacos, variados, igual o Luigi falou. Mas eu acho o Inside mais original e uma coisa que combina melhor com a atmosfera do jogo gradativamente, né? Não é uma coisa fixa, vai moldando a medida que você vai avançando. Ao mesmo tempo que você pode falar, tipo assim, exaltar e merece, igual você falou, eu realmente também acho que Uncharted 4 é o pináculo dos gráficos em videogames até hoje. Você também vai olhar as animações do Inside, são assim, um dos melhores trabalhos de animações que eu já vi. Tipo assim, realmente parece qualquer lugar do mundo que você morrer, parece que vai existir uma animação específica para aquilo ali. As animações contextuais mesmo são muito fluídas no jogo, e como eu já falei, mesmo a identidade visual do jogo, a forma como ele principalmente contrasta ali o preto com o vermelho o tempo inteiro, meio que alusão ao nazismo, obviamente, né? É muito bonito. Eu amaria ver Uncharted 4 ganhar, mas também ficaria muito feliz com o Inside. E eu acho que o Inside ganha. Eu, por gosto pessoal, eu vou de Firewatch. Porque eu acho o estilo de tela que ele tem muito diferenciado. Assim, ele usa muito bem as cores quentes, né, no cenário. Então eu acho que isso tem um atrativo pessoal para mim. Então eu vou único e exclusivamente por atrativo pessoal com Firewatch. Firewatch é um jogo muito bonito mesmo. Eu acho que essa é uma categoria que também que qualquer um dos jogos que ganharem é justificável, né? Mesmo o Overwatch, que você fala assim, um shooter, não merecia tanto e tal. Quando você para só pra ver os cenários, assim, quando você tá andando ou tá esperando começar a partida, tem detalhes, eles são muito detalhistas nos cenários, né? Desde a garrafa de vinho que tá na sala de um personagem que você sabe que é o dono daquele cenário, ou um pôster. Overwatch tem essa atenção aos detalhes Então eu acho que qualquer um deles é bastante válido. Próxima categoria é melhor narrativa. A gente tem o Firewatch novamente, o Inside novamente, o Mafia 3, Oxenfree e o Uncharted 4 novamente. Qual desses é a escolha de vocês? Ah, pra mim não tem discussão. Eu não gosto de ficar lambendo saco, não, mas... Me desculpe, mas esse ano não tem pra Uncharted 4, não. Eu acho, tipo assim, você pega aí... O Mafia 3 eu não joguei, por exemplo. Eu acho que Insides, como eu já comentei mais cedo, não é um jogo que tem total sucesso na trabalho narrativo que ele faz. Firewatch, como eu já falei, o final é tão decepcionante que eu nem indicaria o jogo. Oxenfree eu não joguei. Mas Uncharted 4, pra mim, é disparado o melhor jogo mesmo. É, desde a própria estrutura do roteiro, a forma como a trama se desenrola, é um jogo que tipo, tem um ritmo bem mais lento que os últimos Uncharted, mas é a serviço do trabalho que eles fazem com os personagens do jogo. Como eu já falei, Uncharted 4 é um estúdio de personagem, é um jogo que está preocupado, acima de tudo, em estabelecer os personagens. Ele faz isso de forma, na minha opinião, impecável. É, acima de tudo, é o que eu sempre falo, eu acho que a Naughty Dog está na frente de todo mundo nessa indústria com relação a saber a usar os videogames para contar uma história. É, basta você ver, por exemplo, um exemplo que eu amo, paixão, no início de Uncharted 4, para efeito de contexto, em The Last of Us, a expansão Left Behind, você, no jogo The Last of Us, você passava o jogo inteiro... É, matando gente, atirando com armas e tudo mais, pegando tijolo do chão e amassando a cara dos inimigos e tudo mais. Chegava no The Last of Us Left Behind, o jogo te colocava num contexto que ele te entregava arminha de água, arminha de brinquedo pra você, pra Ellie, que é a protagonista, brincar com a amiga dela. É, vocês brincavam de atirar tijolo em um carro como diversão. Então, assim, Left Behind pegou esse conceito que você estava acostumado em contexto de violência no jogo original e subverteu ele para um contexto, assim, adorável e completamente diferente, sabe? E aí você pega o Uncharted 4, um exemplo disso desde o início do jogo, quando você reencontra o Nathan Drake na época de vida que ele tá hoje em dia. Ele tá no sótão e ele tá lá... mexendo com coisa do trabalho dele e tudo mais, e ao redor dele tá todas os objetos que ele coletou ao longo das aventuras dele e tudo mais. E a Helena chama ele pra jantar. Aí antes dele descer, ele vê uma arminha de brinquedo lá, pega essa arminha e começa a água também e começa a atirar uns tiros ao alvo que tem lá no sótão dele. E assim, é um negócio que tá te ensinando uma mecânica que você vai usar pro resto do jogo, que é a mecânica de tiro do jogo. E não só isso, mas você começa a entender, tipo assim, você tá vendo que o Drake tá sentindo perdido nessa vida dele, saca? Tipo assim, sentindo falta de emoção, saca? A ponto de fazer um negócio ridículo desse no sótão dele. Então assim, é um casamento assim, muito lindo entre jogabilidade e história. E isso estende pro resto do jogo, é um daqueles momentos assim que ficou marcado na minha cabeça, que é um dos meus momentos favoritos de Uncharted, e isso aconteceu assim, provavelmente nem aconteceu com um monte de gente, foi enquanto tava jogando, que é um momento da história que o Drake e a Helena estão juntos, sem spoilers, mas você tá num cenário de combate, você tá enfrentando os inimigos lá e tudo mais, e você tá lutando lá e tudo mais, e às vezes a Helena pode estar do seu lado, saca? Enfrentando os inimigos também. E teve uma hora que eu fui pegar um cara na porrada, e a hora que eu fui pegar ele, aconteceu, tipo, a Helena tava do meu lado. Quando eu apertei pra bater no cara, o Drake virou de costas, pegou a Helena pela barriga, girou ela e ela chutou o cara, saca? Tipo, o inimigo que eu ia bater. E assim, isso serviu como forma, tipo assim, de mostrar, saca? Tipo, mesmo nesse contexto de perigo e tudo mais, a força do casamento dos dois, mesmo a paixão que os dois compartilham de aventura, isso exclusivamente em jogabilidade, saca? Tipo, foi um momento que eu vi e provavelmente muita gente nunca viu. Então assim, eu sei que eu tô falando demais, mas é porque, realmente acho que Uncharted 4 é é o nível a ser atingido, pelo menos pra esse tipo de narrativa, dessa forma de se contar a história nos videogames. É, pra mim é o exemplo do Uncharted 4. Esse ano, pra mim, não tem discussão. Eu fico com Firewatch. Eu entendo as reclamações do Luigi com relação ao final, mas eu acho que a narrativa ela é tão minimalista, tão bem construída, tem subdiálogos tão interessantes, tão bem narrados, que me cativou de um jeito impressionante, de um jeito sensacional. É, as interações que você tem dentro do jogo são muito impactantes. O próprio... Eu acho que ele tem um diálogo dentro dele, e ele tem um diálogo dentro dele que leva ao final. Ele tem um diálogo que leva à consequência máxima daquilo que ele está tentando abordar. Então eu fico com Firewatch, eu acho que ele é um bom jogo para ganhar esse prêmio. Eu concordo com o Luigi, acho que Uncharted 4 esse ano foi tipo assim... um dos jogos mesmo que veio pra falar que o ano não foi um desperdício, que foi um jogo incrível que ele chegou na indústria e que foi muito bem aclamado, muito bem aceito. E eu não cheguei a jogar o jogo por completo. Então, assim, no caso, eu não devia falar, né? Eu não devia optar por uma narrativa. Mas eu vi uns detalhes, os detalhes em relação a uma comunicação entre os personagens, dá pra ver que eles têm uma relação muito boa, tanto de afetividade quanto de... como posso dizer, repulsa, né, entre si, quando eles estão numa situação de vilão, de herói, ou anti-herói, né, depende do ponto de vista. E nesses aspectos simples, eu achei que Uncharted 4 foi excelente, como eu disse, eu não me aprofundei no jogo. Então seria muito suspeito pra mim falar uma coisa maior, né. E Inside também eu achei interessante, mas eu acho que fica pra Uncharted. Pois é, Uncharted 4 é um jogo que, tipo, não facilita as coisas. Igual eu tava conversando com o Coxinha, inclusive, esses dias, a gente falando sobre o Rise of the Tomb Raider, que lançou há pouco tempo pro PS4, lançou ano passado pro Xbox One. É um jogo que trata, basicamente, tipo assim, é o mesmo núcleo narrativo que Uncharted 4 tem, que é, tipo, a obsessão do protagonista com a adrenalina, ou com o perigo, ou com a aventura. Mas se você pega, a exemplo do Rise of the Tomb Raider, que a obsessão da Lara Croft durante a história, o jogo tenta fazer como se fosse algo complexo, mas você percebe que se resume exclusivamente ela tentar, tipo, recompensar a ausência que o pai dela tinha na infância com a paixão dela por aventura, e nunca ficando assim... óbvio, nossa, será que ela tá fazendo isso por razões egoístas ou não? Não, o roteiro do jogo deixa explícito que é porque ela tá querendo seguir os passos do pai dela. Já no Uncharted 4, você vê o Drake, é um cara que justifica, depois de anos, tendo aceitado ficar viver uma vida normal lá da Helena, ele justifica voltar para a vida de, entre aspas, aventureiro, essa vida de perigo que ele tava acostumado. Ele usa como pretexto a justificativa de que ele tem que ajudar o irmão dele. Só que a forma como a história do jogo trabalha o desenvolvimento dele, fica óbvio que boa parte do tempo o Drake não só tá fazendo isso por razão egoísta de obsessão pessoal, porque ele não consegue largar dessa vida, é literalmente uma droga pro cara. Talvez também por falta de... com medo de comprometimento de uma vida simples ao lado da Helena. Ao mesmo tempo que você pode pensar, pô, às vezes ele realmente tá querendo ajudar o irmão dele, sabe? Então é algo assim, que não é algo binário, saca? Essa construção de personagem que tem Uncharted 4. E é um jogo assim, que por ser o último da série, é um jogo que ampara muito assim no conceito de nostalgia, não... no sentido de fazer fanservice pra quem gosta de Uncharted, mas no sentido de quase metalinguístico do próprio jogo, do Nathan Drake sentir uma nostalgia do passado dele, da mesma forma que você sente falta das aventuras anteriores dele, saca? Então, assim, eu acho assim, que em termos de construção narrativa, Uncharted 4 é o rei desse ano mesmo. Eu também acho que o Uncharted vai ganhar. Mas eu acho que o Mafia poderia ter apresentado um pouco mais sobre nessa nuance dentro do jogo, né? Acho que narrativa... até porque, tipo, um personagem negro, numa cidade altamente racista, em meio a uma gangue de italianos, tipo, tinha tudo pra ter uma narrativa muito soberba aí no meio, né, mas deu uma falhada, enfim, eu acho que um título leve também. Na categoria de melhor estúdio tem a Blizzard, a DICE, a ID Software, a Naughty Dog, a Respawn Entertainment. Eu ficaria em dúvida entre duas, principalmente aqui, que é a Naughty Dog e a Blizzard. Mas eu vou de Blizzard. Por quê? Uncharted 4 foi muito bom, foi incrível, foi um jogo excelente. Mas ele não me superou as expectativas. Como assim não me superou as expectativas? Eu não esperava coisa pouca da Naughty Dog, simplesmente. Eu não esperava algo tão menor que aquilo, ou tão maior. Porque a empresa já se mostrou competência há muitos anos. Eu acho que qualquer um que duvidasse que Uncharted 4 ia ser excelente, não conhecia direito, né, o jogo, então, porque não gostava mesmo do jogo. Mas eu não esperava coisa pequena vindo da Naughty Dog, e ela foi o que ela fez. Agora, o que a Blizzard fez com Overwatch, pra mim, foi incrível, porque ela colocou um jogo exclusivamente multiplayer em um cenário competitivo, até competitivo, e conseguiu manter o jogo por muito tempo e vem mantendo em alta. Não é uma coisa assim, ter um número fixo de jogadores jogando por mês. O jogo está em alta sempre. Ela vem trabalhando no jogo ainda mais para tentar manter e vem mostrando dedicação, o que eu acho muito interessante. Então eu acho que pelo que a Blizzard conseguiu fazer no geral com Overwatch, colocando ele dentro desse cenário nosso, e pelo visto vai durar por muito tempo ainda, foi o limitador de águas entre Uncharted da Naughty Dog e Overwatch da Blizzard. Então eu fico com a Blizzard. É, eu não duvido que a Blizzard leve. Eu também concordo que a disputa tá basicamente entre esses dois. Eu acho assim, que não tem outro concorrente aí nesse nível, não. Eu acho que o principal motivo que a Blizzard deve levar é porque eles pegaram um gênero que eles nunca tiveram contato, que são os first person shooters nível de multiplayer competitivo, ou mesmo também first person shooters como geral. Eles nunca tinham trabalhado. Chegaram e mostraram que sabem fazer, independente se é um gênero que eles nunca tiveram experiência trabalhando. Então, assim, eu acho que a Blizzard é uma boa... vai ser o provável vencedor, mas... Tanto de a minha preferência pessoal, obviamente, é a Naughty Dog, como alguém que o principal motivo que eu jogo videogame é justamente pra acompanhar uma história, obviamente, sem desqualificar a jogabilidade. Eu acho que a Naughty Dog é o suprassumo da indústria, quem faz isso mais perfeitamente. E Uncharted 4 é a personificação disso. Mas, como eu disse, pela Blizzard se aventurar em algo assim desconhecido e ter tanto sucesso como foi Overwatch, eu acho que a Blizzard deve levar. Eu acho que a Blizzard ganha, tanto pelo que ela fez pelo Overwatch, mas como empresa... Eu acho que ela é sensacional, ela sabe lidar com o público dela, ela sabe lidar com a fanbase, ela sabe lidar com atualizações de jogo dela, que eu acho que é isso que é impressionante nela. Ela consegue pegar um jogo e manter ele ativo por muito tempo, então eu acho que a Blizzard leva. Mas eu gostaria muito de ver a ID Software ganhando, né? Eu ficaria muito feliz, é uma preferência pessoal minha. Pelo que ela fez com Wolfenstein em 2009, pelo que ela fez com Doom esse ano, eu ficaria bastante feliz. Eu acho que ela é uma empresa que ela soube se reciclar, ela soube pegar coisas que são tradicionais no universo dos videogames, que fizeram parte da história dos videogames, e tornar novamente relevante. Eu ficaria bastante feliz. É, aí tu fez um puta trabalho com o Doom mesmo. Mas só pra corrigir, tipo assim, eu acho assim que vai ser 50-50 entre Blizzard e Naughty Dog. Mas se for pra dar uma previsão, eu vou tentar ser otimista pro meu lado e eu vou prever Naughty Dog. Por mais que eu provavelmente vou errar. Mas tudo bem. Eu vou de Naughty Dog pelo histórico do evento, que quando premia o melhor jogo do ano, quase certo premia o estúdio como o melhor estúdio do ano também. Né? Vi de 2015. Com o The Witcher, né? Então eu acho que... Se logo que Uncharted é o favorito ao jogo do ano, então provavelmente a Naughty Dog ganha. Então, por isso eu vou de Naughty Dog também. Mas você concorda que... Você concordaria se a Naughty Dog ganhasse em vez de outra? Na sua opinião, pessoal, tirando esse aspecto de que o jogo do ano normalmente é o que... da empresa que ganha de melhor estúdio. O que você acha? A opinião pessoal tem que ser que ganha, né, cara? Não vou perder uma caixa de cerveja assim. Não. Não. Tá, ah, mas... Eu não, acho mas... que... Não. É, lógico, a Blizzard, ela tem um trabalho que... Eu acho que talvez a empresa que... A empresa que talvez tenha mais... que mais tenha fã sem igual, assim. Porque os caras têm um evento e só deles e carregam uma porrada de gente pra aquele evento. Os caras lançam um jogo... Vai uma porra, já começa uma porrada de nego dentro dele como se tivesse nascido com milhões de usuários, tá ligado? Acho que a Blizzard, sim, tem um trabalho fenomenal em todo jogo que ela faz e tá aí no mercado há muito tempo mostrando isso, né? Mas a Naughty Dog, eu acho que pelo histórico recente dela, ela merece muito esse prêmio. É, tem 7 anos. Os últimos jogos que eles lançaram foram... Uncharted 2, Uncharted 3, The Last of Us e Uncharted 4. São todos jogos que, no meu livro, são próximo de maculados. Pega esse trem do hype do Luigi. Se foi? Fã, rapaz. Pega esse fã. Tal do fã, vou te falar. Fanboy que olha. Eu sou. Não, mas assim, minha defesa, basta dizer. Uncharted 2 ganhou o prêmio de jogo do ano 2009. Não é minha opinião, foi o melhor jogo daquele ano, pelo menos de acordo com o consenso. Em 2011, Uncharted 3 concorreu, então foi novamente considerado um dos melhores jogos do ano. 2013, naquele VGX, que na minha opinião foi bem merda, The Last of Us não ganhou. Se não me engano, a Naughty Dog ganhou melhor estúdio. Mas The Last of Us fica marcado como considerado um dos melhores jogos do ano. Na verdade, os melhores jogos da geração, né? Nossa Senhora, mas quando você fala isso, eu morro um pouquinho por dentro. Nossa, é o meu jogo favorito. Morri mais um pouquinho. E agora em 2016, Uncharted 4 é o jogo com maior número de indicações. Então, assim, né, que eu admito, eu sou fanboy da Naughty Dog porque eu sou apaixonado no trabalho dos caras. Mas não é como se eu fosse o único, não. Todos os últimos jogos deles entraram em lista de melhores jogos do ano. Então não só é a minha opinião, só não, né? A gente resolveu pular a categoria do jogo mais aguardado de 2017 por conta de não ter realmente uma premiação para isso, porque é muito por gosto, né? Por emoção. Então a gente planeja ainda fazer ainda um podcast esse ano sobre os melhores do ano, e em janeiro de 2017, logo nos primeiros dias, a gente pretende fazer um podcast sobre os jogos que são mais aguardados para aquele ano. Então vamos direto para a última e a mais importante categoria do The Game Awards, o jogo do ano. Nessa categoria a gente tem o Doom, o Inside, o Overwatch, o Titanfall 2 e o Uncharted 4. Qual é o grande vencedor dessa categoria? Bom, eu acho que depois de tudo que a gente falou, né... Eu acho que ficou bem sucinto, até o bem explicado. Ficou quieto pra não falar nada. Principal... Pra não falar mais uma hora. Verdade, né? Ficou... Principalmente por tudo que o Luigi falou também, né? Eu acho que Uncharted 4 vai levar o prêmio. É, concordando com o Coxinha, que concorda comigo, eu digo que Uncharted 4 mesmo. Por mais que, assim, eu acho que Inside tem boa chance de levar. Eu ficaria bem puto de levar, mas eu acho que tem boa chance. Mas eu aposto assim, Uncharted 4. Eu acho que ninguém tira do Uncharted 4, mas se por um acaso alguma surpresa pintar, seria legal ver o Inside, cara. Ou o Overwatch, não sei. Bom, eu fico com o Overwatch. Eu acho que Overwatch subverteu um gênero. Ele pegou um gênero logo no primeiro jogo da Blizzard nesse no shooter e dominou o mercado. Ele consegue se manter atual, mesmo com os lançamentos de final de ano. Eu acho que ele é um jogo que conseguiu passar uma história sem ter um modo história dentro do jogo. Com toda a mitologia dentro do jogo, ela foi passada de várias maneiras. E eu acho que ele é um jogo que ele conseguiu desenvolver nos fãs do jogo um carinho especial pelos seus personagens, os fãs desenvolvem histórias para os personagens na internet, em fóruns, e eu acho que tudo isso tem um peso muito grande quando você para para pensar em jogo do ano. E eu acho que ele se torna um grande candidato por conta disso. Então essas são as nossas expectativas para o The Game Awards, nossas previsões. Você pode também conferir por escrito no artigo no site, ou também, se preferir, conferir o artigo feito pelo Luigi, também no site. Vamos deixar todos os links na descrição. Então, a gente espera que vocês tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no canal ou sempre ficar ligado nas redes sociais da GCB, que os próximos podcasts ainda abordarão os jogos desse ano e o primeiro podcast de 2017 vai dar um apanhado geral sobre todos os jogos já confirmados para aquele ano. Então, é isso. Não esqueçam de comentar o que vocês acham, o que vocês acharam do nosso podcast, qual a opinião de vocês, pra gente ter uma noção de como que tá o posicionamento da galera em relação à indústria, só pra gente ter uma ideia. Sempre é bem-vindo. E aí, dessa vez, tá permitido vocês falarem que o Luigi é fanboy. Verdade. Pode, pode mesmo. Pode. Mas só falei fatos. Só fatos que o Luigi é fanboy. Opa. Mas é isso, então. Valeu, galera. Até mais. Falou. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima.